Jesus, que essa glória venha a ser derramada, Senhor, sobre nós. Queremos perder o controle da nossa vida para que o Teu Espírito venha controlá-la, Pai. Queremos sentar no banco de trás desse carro para que o Senhor possa dirigir sem que a gente puxe o Seu volante, sem que a gente dê seta para o lado que a gente deseja. Espírito Santo, vem estabelecendo reino e governo nessa noite sobre nossas vidas, sobre nossa família, sobre nossa casa, sobre essa casa de oração, sobre esse ministério, Senhor. Vem falar conosco, nós temos fome da Tua voz, nós não temos fome, Pai, de mais um dia, não temos fome de mais um culto, não temos fome de mais um evento, mas nós temos fome do Teu Espírito Santo, da Tua Palavra, Senhor. Nós temos fome do pão e do vinho, Senhor, da Tua mesa. Nós temos fome de ser tocados na intimidade do nosso espírito. Nós temos fome de ser curados na alma. Nós temos fome, Senhor Jesus, de conseguir caminhar ainda mais no corpo, Senhor Jesus, em busca da Tua vontade, em busca da Tua justiça, do Teu reino. Senhor, infelizmente nós estamos dentro de uma embalagem caída, mas felizmente nós servimos um Deus, Senhor, que venceu essa natureza caída, dizendo e apontando para nós que tem como viver, Senhor, em santidade, tem como estabelecer algo, Senhor Jesus, para toda a eternidade, mesmo habitando dentro dessa embalagem ainda. Eu te agradeço por isso e peço que o Senhor venha ativar dentro de nós, o nosso espírito, venha ativar dentro de nós aquilo que nós nascemos para ser. Vem ativar dentro de nós a Sua revelação pessoal para cada pessoa que está aqui. Vem ativar dentro de nós, Senhor Jesus, o destino profético de cada um de nós, porque à medida que nós assumimos o papel que o Senhor liberou sobre nós, e à medida que as pessoas ao nosso redor vão sendo tocadas pela glória que habita em cada um de nós, escolheu vasos de barro para depositar glória, depositar unção, poder. Senhor, nós te suplicamos, nos ajuda nessa noite a ir mais para dentro desse fogo, mais para dentro desse fogo. Nós queremos o que o Senhor quer, Pai. Nós desejamos o que o Senhor deseja. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Aleluia. Você está feliz, querido? Pode se assentar. Aleluia. Quem não me conhece ainda, eu sou Leandro Barreto. Eu tenho um R típico do interior de São Paulo, menos do que os de Piracicaba, mas é bastante forte ainda. Adoraria ter um R como dos mineiros, é bem moderado o R dos mineiros, é bem bonito. Vocês deviam ensinar o resto do Brasil a usar o R de vocês, que é bem maravilhoso. E queridos, eu estive aqui ontem dando um pouco do meu testemunho, falando um pouquinho de governo, falando de intimidade, e eu não costumo fazer nada diferente disso, e eu quero seguir o fluxo do Rio de Deus. Eu quero, sabe, eu fiquei aí só tentando saber a cada momento para onde Jesus quer ir, o que Ele quer fazer, porque eu adoro a igreja de Jesus e eu sei que ela é muito poderosa quando ela caminha nos passos de Jesus, quando ela faz a vontade de Jesus, quando ela responde ao sacrifício do Calvário, amém? Eu queria compartilhar algo, queridos, que mudou minha vida. No verão de 1984, eu ainda me lembro desse verão. Eu nasci em 79, mas eu ainda lembro do verão de 84. Eu estava no interior de São Paulo, no litoral norte de São Paulo, na cidade de Ubatuba, mais conhecido como Uba-chuva, porque lá só chove. Mas é fantástica a cidade, porque tem 100 praias, é a cidade com o maior número de praias do litoral brasileiro. E todo taubateano, ou seja, quem nasce na minha cidade, ele não tem muita grana para ir viajar de férias. Então vai para onde? Vai para Batuba. E eles não falam nem Ubatuba, eles falam, vamos para Batuba. E aí, todo mundo da minha cidade está sem grana, vai para Batuba. E quando está com menos grana ainda, vai para Campos. Porque Campos é mais pertinho, Campos do Jordão. Só que Campos do Jordão, sem grana, você só olha e vai embora, né? Porque se você respirar em Campos, custa 10 reais. Se você beber água pública, custa 20 reais. Então, um chocolate quente custa 1.000 reais. Então, eu não tenho muito dinheiro para ir lá. Então, a gente só dá uma volta assim, né? Empresta um carro bem bonito dos irmãos, vai lá dar uma volta e volta. Faz uma selfie lá no Capivari. Mas como todo pobre que nem eu, vai para Batuba, tô eu lá, olha, gente, pensa que negócio legal. A gente ia na Praia dos Farofeiros. Você sabe o que é Praia dos Farofeiros? Praia dos Farofeiros, você leva farofa, frango, leva tudo frio e deixa lá no sol. Enquanto você nada, o Tupperware falsificado lá, daqueles que não tampa direito, ele vai esquentando a comida para você. Quando você sai da água, sua comida está quentinha. Parece que saiu do forno a lenha. Mas, na verdade, são os farofeiros. Tudo que minha galera sempre foi. E a gente fez a farofa do dia. E quando nós voltamos embora para casa, a minha família, ninguém era convertido, então todo mundo tocava um sambão. Então fazia uma roda de samba, tocava. E lá para as 4:30 da tarde era a hora do quê? De uma sonequinha debaixo da árvore. Então a casa era bem legal. Você estacionava os carros de lado, aquela casona grande, né? Junta aquele monte de pobre, e daí vai lá e aluga aquela casa lá, pagando um pouquinho de cada um por dia. Daí a casa vira uma favela gigante e todo mundo é feliz para sempre. É uma coisa maravilhosa, gente. Se você nunca experimentou isso, você devia experimentar. É uma cultura do simplismo maravilhosa. Agora, de repente, eu estou deitado com meu pai. Eu tinha 4 para 5 anos nessa época. Deitei com meu pai numa canga bem legal, dormindo embaixo daquela árvore. E aí, de repente, eu estou dormindo, entra uma voz dentro do meu sonho e diz assim: carro desgovernado. Escutei um barulho. A hora que eu acordei, todo o muro estava caído, os pedaços do muro perto de mim. Meu pai me pegou com uma mão só, saiu correndo. Eu falei: nossa, carro desgovernado, uma coisa terrível. Quem já viu carro desgovernado aqui? Já? Quem já viu alguma coisa desgovernada? Você já viu ônibus desgovernado, batendo alguma coisa? Alguém já viu isso? E bicicleta? Já viu alguma bicicleta passando, estourou o freio? Gente, se você estivesse andando aqui agora, na porta aqui da igreja, aqui, ó, você e o seu filhinho, alguém gritasse carro desgovernado, você fazia assim com tudo e jogava o seu filho ainda, não dava nem tempo de saber como é que foi. As mães têm mais poder ainda, porque mãe não precisa nem pegar, só o grito da mãe e o filho já voa. Já viram? A mãe tem um som Matrix. Tem criança que vem brincar no púlpito, está quase caindo, a mãe grita de lá: filho! Criança volta assim, ó. É uma unção que só a mãe tem. O pai fica olhando lá de longe: ei, filhinho, puxa vida. Se for mineiro ainda diz uai, né? Gente, pela primeira vez eu ouvi a palavra desgoverno. Agora imagina o sentido que a palavra desgoverno e desgovernado tem para mim. Eu abri o olho com uma vozinha que entrou dentro de mim, carro desgovernado, era muro voando para tudo quanto é lado. E sabe o pior? O muro todinho voou do meu lado e do lado do meu pai. Não caiu nenhum cisco no meu olho, graças a Deus. Como diriam os crentes pentecostais, porque Deus tinha uma grande obra na minha vida. Já é um jargão, né? Eu nasci na igreja pentecostal, então tudo que acontece de bom comigo é Deus ter uma obra na minha vida. Tudo que acontece de ruim é o diabo estar se levantando. Era assim lá onde eu nasci. E deve ser mesmo, né? Não estou aqui falando que não. Mas eu queria te dizer que se você ouvisse bicicleta desgovernada, você ia sair correndo. Carro desgovernado, você sairia correndo. Se você ouvisse: olha o busão desgovernado. Fala busão aqui em Minas? Lá em São Paulo fala busão. Olha o busão desgovernado. Cara, você ia sair correndo. Mas eu vim aqui falar para você essa noite, pelo Espírito Santo de Deus, que alguém pode estar me ouvindo com uma família desgovernada. Alguém pode estar me ouvindo com um cartão de crédito desgovernado. Alguém pode estar me ouvindo como um homem desgovernado, um adolescente desgovernado, um jovem desgovernado, um cristão desgovernado. Por que será que a gente não se assusta tanto quanto o carro desgovernado? Gente, família desgovernada não devia durar uma semana. O desgoverno, já devia sentar todo mundo numa mesa redonda e DR para todo lado, discutir relação. A gente deveria fazer isso, não deixar Satanás crescer com sua erva daninha no meio da família. Família é uma instituição de Deus, a igreja é uma instituição de Deus. Pode ver o que a ideologia do mundo de hoje, ela quer derrubar e atacar: família e igreja. duas instituições que não dependem da vontade do homem, mas depende do governo celestial. Amém? Querido, ninguém me ensinou sobre governo. Ninguém me fez sentar e falou: filho, vou te ministrar um discipulado. Você precisa governar. Sabe como é que foi? Eu sou filho de uma boa família, mas que não era fantástica. Sou filho de uma família abençoada, mas que não tinha princípios de ordem espiritual e governo. Eu ia na missa e depois na igreja, mas não tinha governo. Eu já fiz visita em casa de recuperação, que eu ministrei muito em casa de recuperação. Você chega na casa de recuperação, tem um drogado lá se recuperando. Qual o seu nome? Ezequiel. E o seu? Isaías. E o seu? Saulo de Tarso. E o seu? O meu é Jeremias. Sua mãe é o quê? Crente. Sua mãe? Evangélica. E a sua mãe? Minha mãe é canela de fogo. E a sua mãe? Minha mãe é cristã. Olha, meninos que nasceram com nome profético e deveriam estar aqui em cima, estão nos presídios, estão dentro das casas de recuperação. Por quê? Porque os seus pais levaram os seus filhos para a igreja, mas a Bíblia não tem promessa nenhuma para quem leva filho na igreja. A Bíblia tem promessa para quem ensina o caminho puro e reto que a criança deve andar. Totalmente diferente de só levar à igreja. Você não tem que levar o seu filho à igreja, você tem que ensinar seu filho ser a igreja. É muito diferente uma coisa da outra. Existem pais que chegam na igreja, cruzam os braços e acham que a salinha das crianças tem que fazer tudo para o seu filho. Existem pais que cruzam o braço e acham que a professora tem que fazer tudo para o seu filho. Pais que cruzam o braço e acham que a vovó, a titia, a irmã tem que fazer tudo pelos seus filhos. Querido, isso é desgoverno. Se o filho é seu, o governo é seu e o futuro profético do seu filho é seu. Você tem que apontar ele como um canhão de Deus, para a mira que Deus deseja, e explodir com o fogo do Espírito Santo, e enviar o seu filho para o centro da vontade de Deus e para onde Deus deseja que o seu filho venha estar. Eu era um jovem drogado e eu vivi quase 10 anos assim. Eu me lembro que eu ia usar droga, minha mãe, a hora que eu ia sair para a balada para usar droga, minha mãe vinha e se posicionava de joelho na minha cama. Eu falava: o que você está fazendo, mãe? Vou orar. Vai orar para quê? Porque você é meu Samuel, eu já dei você para Jesus. Você pode usar quantas drogas você quiser, mas o dia que Jesus te pegar, meu filho, você vai ser uma bênção e você vai pregar nas nações, porque eu estou orando para você pregar. Você vai acabar a sua vida gastando ela todinha para Jesus, porque eu estou orando. E te digo mais, pode usar quantas você quiser, porque o dia que Deus falar, chega. O dia que o já de Deus chegar na sua vida, meu filho, você vai ver que eu sou profeta. Eu tinha medo da minha mãe. Toda vez que eu tinha 20 papelotes na boca de cocaína, eu vinha vindo, de repente a polícia entrando, os traficantes tentando se esconder, eu começava: sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus da minha mãe, Deus, a minha mãe falou que você tem uma obra comigo, não deixa eu morrer. Aí a polícia passava por mim, aí eu virava macho de novo e falava: ah, dei sorte, vamos lá cheirar, vamos lá não sei o quê. Quantas vezes eu enrolei o Espírito Santo. Quantas vezes eu menti para ele: me livra agora, Deus, eu juro por Deus que eu se converto. Não sabia nem falar, querido, e eu não me convertia nada. Gente, minha mãe e minha banda chegava lá para a gente ensaiar heavy metal do capeta. Minha mãe chegava, olhava para os caras: profetizo que vocês vão ser uma banda de Deus. Minha banda falava: nossa, cara, sua mãe é louca. Eu falava: é mesmo, não dá bola pra ela não. Querido, minha mãe é tão doida que o meu pai é ex-bêbado, o meu irmão é ex-usuário de crack, eu sou ex-usuário de droga, e nós três estamos na mesma igreja, pra honra e glória de Jesus, construindo algo que nasceu desse governo da minha mãe, ó. Aleluia. Querido, a palavra desgoverno, se eu falo governo para você, você entende a mesma coisa que desgoverno. Sabe por que você entende isso? Por causa da política. A política, infelizmente, tem um câncer tão absurdo dentro dela, que a gente fala em política, você fala: ah, meu Deus, esse cara era uma benção, agora ele não é mais, que agora ele é político. Gente, quase tudo que começa com P, ninguém mais acredita. Polícia, pastor, político, padre, todo mundo, que ninguém mais acredita nessas coisas. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Eu falo de governo, você já concilia com desgoverno, por quê? Por causa da corrupção. Mas o nome dessa cultura satânica é jeitinho brasileiro. Se você pratica, você também é corrupto. Se você baixar o CD lá da minha, dos meus filhos espirituais morada, você baixa os MP3 deles, ilegalmente, você está corrompendo o ministério dos caras, você está tirando uma semente deles. Se você pega e faz isso com o pastor de vocês, se vocês estão fazendo por aí, pode ser que ele esteja colhendo o que você anda plantando. Por quê? Porque alguém está baixando o CD do Sóstenes em algum lugar e ele não está vendo nada da semeadura que ele plantou para gerar. Querido, a corrupção está em nós. Um dia eu cheguei na casa do irmão, o irmão falou para mim: pastor, ó que benção, ó que revelação que eu tive. Falei: o quê? Esse aparelhinho mágico, liga aqui na TV. Falei: como é o nome disso? Catnet. Falei: cat de gato? É, gatonet. Está fazendo um gatinho aí? Você põe esse aparelhinho, abre todos os canais. Eu falei: inclusive os pornográficos? É, esses eu não vejo. Falei: aleluia, que abençoado. Você é um corrupto ungido. Você foi lá, roubou a net e não vê os pornográficos. Parabéns, irmão, você está quase indo para o céu. Quando você quase ora, quando você é quase cristão, pode ser que você quase conheça Deus e quase aconteça um grande milagre na sua vida. Esse é o problema de ser um quase. E meu amigo, deixa eu te falar uma coisa: ou você é frio, ou você é quente, porque o quase é morno. O morno está no muro e o muro é do vizinho. Você já parou para pensar nisso? O muro não é nosso. Quem está no muro não está do lado de cá. Quem está no muro está indeciso. E indecisão no reino de Deus já é não. Já é não quero, já é não estou afim, já é não estou por perto. Então olha só, querido, essa palavra desgoverno, ela ficou ecoando. Eu tinha 5 anos de idade, faz 31 anos que eu lembro desse verão de 1984, não vou esquecer, como se fosse hoje. Por quê? Porque eu quase morri. Quando eu vi tudo aquilo, minha tia enfiou um Fiat 147 no muro, ela trocou o freio pelo acelerador e arrebentou o carrinho zerinho do meu tio. Pensa no 147 zero quilômetro em 1984, enfiado no muro. Ficou parecendo, sabe esses carros de hoje em dia, ficou parecendo o Smart, aquele carrinho pequenininho, ficou coisa mais linda, ficou uma belezinha assim. Queridos, por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu caí na desgraça, mesmo os meus pais sendo cristãos. Querido, levar o filho para a igreja evangélica não é o mesmo que ensinar o caminho puro e reto. O caminho puro e reto é Cristo. Se você dá o Cristo revelado, se você consegue praticar João capítulo 7, verso 38, dentro dos seus filhos, dentro dos seus liderados, você vai revelar o que para eles? Se você conhece Jesus do jeito que diz as escrituras sagradas, aí sim vai fluir rios de águas vivas do seu interior. Se você for num bar aqui em BH agora, você fala: vê uma pinga, tem uma cruz assim, ó, atrás do cara que te vende. Aponta lá e fala: quem é? Cara, é Jesus. Não é, não pode ser. Jesus é Jesus. Você vai no banco, o cara coloca em você um juro do cartão de crédito, que é mais assalto do que os assaltantes que estão andando na rua. Atrás dele tem um Jesus pendurado. Você fala: quem é esse? Jesus. Querido, esse Jesus é um Jesus cultural. As pessoas se acostumaram com Jesus, tem Jesus adesivo. Eu, por exemplo, não tenho coragem de pôr um adesivo no meu carro. Se você tem, não fica triste, eu estou falando eu. 100% Jesus. Eu não ponho, porque meu carro deve ser mais ou menos 50% Jesus. Tem dia que eu estou indo na academia e tem um mendigo lá na rua, eu não tenho coragem de pôr ele dentro do meu carro e servi-lo, porque eu estou indo na academia. Então é 50% Jesus o meu carro. Eu levo os irmãos para um monte de lugar, eu uso meu carro para fazer a obra, mas tem dia que eu vejo uns caras na rua, tudo molhado na chuva, daí eu penso: nossa, vou pôr os caras dentro do meu carro. Vai ficar fedendo cachorro molhado o resto da semana, né? Então o meu carro é 45% Jesus, aleluia, aleluia, já tá bom, né? Tem gente que é 0% Jesus, eu já não estou muito ruim, né? Mas, queridos, eu tenho medo de me acostumar com o sagrado. Tenho medo de me acostumar com as coisas de Deus. Sabe, o sacerdote que morreu segurando a arca, ele se acostumou, a arca ficou estacionada no quintal da casa dele por muito tempo. Ah, vamos brincar de esconde-esconde? Vamos lá atrás da arca de Deus. Onde você está, Uzá? Ah, eu estou aqui. Os pais ensinaram os filhos a brincar de escorregador na arca. Isso são os filhos de muitos irmãos da Igreja Evangélica Brasileira. Querido, tem criança que às vezes quase bate no rosto do pai e da mãe. E os pais falam, ai, bonitinho, bonitinho, tá amarrado. Eu dou um pau no meu filho se fizer um tapa na minha cara. No nome de Jesus, filhinho, vai doer um pouquinho a mãozinha, mas você vai para o céu. Porque se você retém a borracha da Havaianas, a polícia não vai reter a borracha da PM. Você tem que entender esse princípio. Quem retém a borracha da Havaianas vai liberar a borracha da PM. Pode marcar o que eu estou falando para você. Isso é bíblico. Não nessa versão que eu estou falando. Essa é a minha tradução, a nova linguagem dos manos que eu tenho. Querido, a Bíblia diz assim em Provérbios, capítulo 25, verso 2. A glória de Deus é ocultar certas coisas. Tentar descobri-la é glória dos reis. Quem são os reis? Os reis são os governantes. A Bíblia nos chama em Apocalipse de reino e sacerdócio real. Por que reino? Porque você e eu temos que estabelecer governo. Existe governo de pai. Pai, quem é o seu governante? Cristo. Você nasceu por quê, homem? Para a glória de Deus. Quando Deus fez os homens, Ele determinou: esse vai ser minha imagem e semelhança, minha aparição no Éden. Você nasceu para minha glória. Aí Deus inventou o curtir do Facebook. Foi Deus que fez. Deus fez o céu, clicou curtir. Deus fez o curtir também. Ele viu que era bom, viu que era bom, viu que era bom. Mas Deus é melhor que o Facebook. Deus inventou o não curtir. O Facebook não tem ainda, mas Deus um dia olhou para o homem sozinho e clicou não like. Eu não curti essa história. Essa versão humana 1.0, ela é muito barrenta. O homem é muito barrento, não barreto, barreto sou eu. É muito barrento. O homem é muito single. O homem vê uma coisa, faz uma coisa de cada vez. O homem é governante, ele tem que atacar. Se o ladrão chega, não é a mulher que sai... dá uma voadora, é o homem que tem que fazer. Se tem que carregar um negócio pesado, não é a mulher que fala, ai amorzinho, dá licença, você é muito delicado, deixa que eu faço e ergue o carro para trocar o pneu. Não acontece isso. Se você trabalha, você é homem, você trabalha, você e 9 mulheres, passa um cara mal encarado, você pode ser o menor de todos, mas você é o homem, tem 9 mulheres lá, 9 mulheres modelos, são bem altas, tem 2 metros de altura. Elas olham e falam assim, ai menino, tem mal encarado aqui, você não vai ali ver? Daí vai lá o Davizinho, pega a fundinha dele, vem aqui ô gigante, golir. Por quê? Porque isso é governo, isso é bíblico. A Bíblia diz que o homem é glória de Deus. E Paulo nos ensina que a mulher é glória do... E agora? O que é ser glória do homem? É ser a versão 2.0. Vocês não nasceram do barro, vocês nasceram cheirosa. Homem pode ser até fedidinho, mas tem que ser ungido. Agora mulher não pode, mulher tem que ser ungida. Mulher tem que ser linda. Por isso que o nosso investimento é todinho na mulher. Ela gosta quase todo o dinheiro para ser mais bonita, para ser mais linda, para ter mais acessórios. Minha casa, por exemplo, sabe por que dá certo no meu casamento? Eu chego e falo assim... nós vamos mudar de casa, ela fala assim, eu vou lá ver. Se ela falar, é essa amor, eu só tenho que negociar o valor. Porque se ela disser que é essa pro resto da vida, ela vai ser feliz. Mas se eu disser é essa, ela vai começar, esse quarto é pequeno, essa sala é grande, essa garagem não é assim, meu Deus. Então se o homem é cabeça, a mulher muitas vezes é o pescoço. Porque elas podem nos movimentar para onde elas quiserem. Isso é uma grande verdade, querido. Agora, olha só. A mulher sendo glória do homem, o que ela deve ser? Capacho? De jeito nenhum, está anulado isso em nome de Jesus. Uma mulher, anota aí meninos, vocês que são solteiros, essa eu devia fazer em 100 vezes sem juros para vocês, mas eu vou fazer de graça hoje. Uma mulher só é submissa com prazer a um homem que tem missão. Quando a mulher vê que eu e você, meninos, somos a primeira mulher da casa, como assim? Quando nós somos a noiva do Cordeiro, elas conseguem se submeter facilmente a gente, porque elas olham para o marido e falam, o meu marido é um exemplo de zelo, de temor, de respeito e de ação no momento certo. Eu preciso ser adjuntora deste homem. E a prova disso é que tem um monte de irmã me ouvindo que talvez você ainda sofra jugo desigual, mas você honra esse cara, mesmo sem ele conseguir te honrar. E isso já fala da submissão da mulher. Por isso que o feminismo é um lixo e o machismo muito mais ainda. Deus não chamou a gente para feminismo ou machismo, Deus chamou a gente para o governo. Você sabe o que todo mundo critica? política. E sabe o que todo mundo deseja? Se você falar com um político hoje, qual é o programa, a base do programa de governo dele? Precisamos mudar o mundo. Se você falar com um educador hoje, o que, que ele quer com a educação? Eu quero ajudar na mudança do mundo. Se você for falar com filósofos que gastam a vida toda pensando, o que, que eles querem pensar? Eu quero pensar numa ideia que vai mudar o mundo. Por que, que inventaram o comunismo? Porque eu quero trazer igualdade e mudar o mundo. Ah, então todo mundo quer a mesma coisa? Exatamente. Mas por que, que todos nós estamos batendo cabeça? A igreja também quer fazer o quê? O que vocês querem fazer com BH? Mudar BH. Eu quero mudar o mundo. É, só que a igreja não tem que querer mudar o mundo só. A igreja tem que desejar, caminhar e trabalhar para mudar o mundo do jeito que Deus deseja o mundo. Não é só uma questão de mudar o mundo, é uma questão de respeitar princípios, fundamentos e ordem espiritual. Eu me lembro que um dia, um homem, muito bom em interpretar texto, advogado, é bom em interpretar texto, melhor do que muitos pastores. Um dia ele chegou para mim e falou: Lê, eu amo mais um filho meu do que o outro. Você sabe, né? Tem até na Bíblia. Eu falei, está amarrado. Eu falei, está na Bíblia, mas não é bíblico. Ele olhou com aquela cara que alguns sentiram, o quê? Está na Bíblia, mas não é bíblico? É. Existem coisas na Bíblia que para você ensinar um fundamento, você tem que contar a história. E às vezes a história não está alinhada. Daí vai um cara, dá um salto triplo carpado exegético, pega aquela coisa que não é bíblico, cria uma doutrina em cima dela. Aí alguém não pode mais fazer certas coisas porque o cara interpretou o versículo errado. Aí pessoas são privadas de viver uma vida boa porque interpretaram o versículo errado. Aí a nossa subjetividade começa a ser sequestrada. Eu já não posso mais ser tão alegre, porque cristão tem que ser sério. Tem que ser sério ou rabugento? Qual a diferença? Existem irmãos que não conseguem saber a diferença de uma coisa para outra. Então eu olhei e falei para ele, cara, você é um cara que interpreta texto muito bem, não é? É, faz parte da minha profissão. E você não viu no que deu essa história de um pai amar mais um filho e a mãe amar mais o outro? Simplesmente a mãe fez o irmão mais novo enganar o mais velho. Quando ele veio, ele queria matar. O mais novo teve que sumir. A mãe morreu e nunca mais viu ele. Olha que bíblico a sua ideia. Eu não tinha pensado. Querido, um governante, ele está atrás de fundamentos e princípios. Para quê? Para ele pregar? Não, isso é conhecimento só. Para ele viver, para ele tentar praticar. É semelhante a um homem que achou um tesouro. Ele foi e vendeu tudo que tinha e comprou aquela terra. O reino de Deus é semelhante a isso. Você vai vender e dar tudo que você tem. O meu investimento de vida é atrás de governo e reino. Querido, um governante, ele compreende os fundamentos, ele vive por princípios e manifesta a ordem espiritual. Um governante, ele sabe a diferença do que ele é e do que ele quer ser. Você sabe que eu quis ser profeta. De todos os dons espirituais, o que eu mais queria é, eu quero profetizar. Paulo me deu a brecha, buscai com zelo os melhores dons espirituais. Então eu busquei, orei, paguei o preço e daqui a pouco um dia comecei a receber profecia. Uau, agora eu tinha profecia. Então eu terminava uma pregação, você aí, fica de pé, Deus fala isso, eu achava isso o máximo. De verdade, eu não estava querendo usar o dom para servir ninguém, eu queria ser o máximo. Sabe aonde isso me levou? Eu virei uma Polaroid, o cara que tem a revelação na hora. Qual era o relacionamento das pessoas comigo? Vamos lá no culto que ele revela. Então eu virei a mãe de Ná evangélica. Ligue já. Eu sou Walter Mercado. Eu era um profeta intuitivo, construí uma igreja em cima desse fundamento. Sabe o que aconteceu com ela? Quando eu parei de profetizar, ela acabou. Mas a igreja que Deus me deu agora, eu consigo colocar profecia dentro da Bíblia. E quando eu estou entregando, ninguém sabe que eu estou entregando, mas todo mundo sabe que Deus está falando. E quando eu vou embora, ninguém diz que eu sou profeta. Passei a sair ileso da igreja. Não recebo mais honra e glória nenhuma. Jesus recebe ela toda. E eu saio feliz da vida, ileso. Sou quem? Ah, ele é meio doido. Essa é minha fama. Ele é meio doidinho, legalzinho aquele pastor. Como é que é o nome dele mesmo? Ah, eu não lembro, meio maluquinho. Ah, então, glória a Deus. É isso que eu sou. E eu sou tão feliz Porque Deus se escondeu dentro do carpinteiro de Nazaré, Deus se escondeu dentro do menino Jesus, e Deus quer se esconder dentro de pessoas simples e comuns como nós somos, aleluia. Ele continua se escondendo dentro de nós. Querido, agora eu queria ser isso. E de todos os dons que Deus me deu, que eu não pedi, todos eles eu uso de maneira muito melhor do que eu usei o dom que eu mais queria. Às vezes você sonha em ser aquilo que Deus nunca sonhou para você. E às vezes você já é algo que você nunca queria ser, e você é tão bom nisso, e você despreza o dom que está dentro de você, porque você não aprendeu a ser governante, você aprendeu a viver pelas suas ansiedades, viver pelos seus sonhos, viver pelas suas vontades. Não faça como Jefté. O sonho dele era ser honrado no meio da família dele. O que ele fez para isso? Acabou com a família maravilhosa que ele tinha no momento. Fez um voto de tolo, chegou em casa, e agora vou ter que te matar, filha. Querido, quando você quer o que Deus não quer, você vai parar onde Ele nunca quis te levar. Agora, quando você morre para o seu querer e começa a buscar o querer de Deus, o seu governo vai parar num lugar fantástico. Aleluia! Você está feliz ainda? Querido, um governante, ele faz o download do céu. Ele leva o Pai Nosso a sério. Ele vai fazer um negócio, ele fala: Deus, eu quero fazer um negócio aqui na terra como no céu. Quando ele vai cuidar de uma mulher que não é dele, ele fala: Deus, eu quero cuidar dessa mulher aqui na terra como no céu. É mais velha? Trata como sua mãe. É da mesma idade? Trata como sua irmã. É mais nova? Trata como sua filha. Princípio de governo. É simples. Para ser um profissional que trabalha com mulher, como eu fui por 12 anos cabeleireiro, você tem que ser ético. Se um dia você tiver a fama de homem que mexe com mulher, seu salão não vai virar mais. E tem pessoas hoje que não estão nem aí, negociam a ética, negociam a moral, negociam o princípio das escrituras para levar vantagem naquilo que eles querem. Querido, isso é desgoverno. O mundo está indo para o buraco por causa de desgoverno. Querido, governante sabe ser o terceiro. Governante sabe que ele precisa amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo, como o Senhor nos amou, e depois sobra tempo para ele. Um governante está sempre atrás de ouvir a voz de Deus, fazer favor para as pessoas que Deus confiou ao seu governo. Quem são as pessoas que Deus confiou ao meu governo? Érica Barreto, minha esposa, Lilian Barreto, minha filha mais velha, Radassa Barreto, minha filhinha mais nova, o presbitério que eu coordeno hoje, a igreja do qual eu sou pastor, minha família. E de verdade, hoje tem muita gente: Lê, vamos ter um tempo junto, cara, vamos andar junto. Um governante sabe muitas vezes mais falar não para sobrar o sim para ele dar para as pessoas certas. Querido, muita gente está atrás de dar sim, sim, sim, sim, e pode ser que o não sobra para sua mulher, para o seu pai, para sua mãe, para os seus filhos. E você vai ter uma desgraça. Sabe a maior desgraça que um cara pode viver? É ter um grande sucesso fora de casa e com isso destruir a própria casa. Gente, o que tem de magnata hoje que não tem mais mulher? O que tem de homem que é referência, é CEO de empresa? Já casou 8 vezes porque nenhuma mulher aguenta ele. Os filhos dele só vê a cara dele que nem o tio Patinhas, só vê um cifrão: ah, meu pai dá dinheiro, meu pai dá dinheiro. Querido, escuta isso que eu vou te falar. 80% dos meus filhos espirituais são órfãos de pais vivos. Eles têm pai, mãe, eles têm dinheiro, eles estão na universidade, eles têm iPhone e têm Android, só não têm pai e mãe. Alguns pais e mães piram, falam: como é que você faz a vontade daquele pastor maluco? Sabe o que eles respondem? Ele é meu pai espiritual, coisa que eu nunca tive na minha vida toda. Queridos, isso é terrível. Mas quem me ensinou a ser pai? Abba. Não existe pai maior do que Abba, pai, do que papaizinho. Querido, se você quer estar debaixo de uma cobertura espiritual, mas ainda não sabe respeitar Abba, você vai depositar na pessoa uma esperança de mudar na sua vida que ela não tem condição de fazer. Existem mulheres que estão se casando para ser feliz. Existem homens que estão se casando para ser feito feliz. Você está querendo é a lâmpada do gênio. Você não está querendo, porque você está querendo alguém que faça toda a sua vontade. Ah, não, se for do seu jeito, então eu não quero. Me escuta, fica solteiro e feliz para sempre. Não casa se você tem esse pensamento. A palavra solteiro significa completo. Faz assim comigo: uau, faz, uau, completo. O que, que significa ser solteiro? Seja solteiro até você estar completo. Isso é governo. Você está completo? Poxa, estudei. Pastor, estou com dinheiro guardado, já comprei meu AP, estou andando de carro zero. Não vejo a hora de chegar 2017 para eu me comprar o carro 2018. Eu já tenho dinheiro. Eu estou tão feliz, pastor. Eu já fui em Aruba, eu já fui em Dubai. Olha, pastor, eu já fiz tanta coisa. Acho que eu vou casar. Isso. Casa agora e arruma um probleminha para sua vida está muito tranquila. Gente, por que, que a gente fala que casar é problema? Porque só desgovernado fala isso. Se casamento fosse problema, a igreja não era noiva e Cristo não era noivo, e o fim disso não seria um casamento. Casamento é maravilhoso, mas sabe quem vai casar? Não é qualquer igreja, é a noiva. E sabe quais serão as vestes dela? Apocalipse diz, as obras justas dos santos. Sabe o que é isso? Só a igreja de governo que casa com o Cordeiro de Deus. Existe uma outra que vai chegar lá, ei, Jesus, eu apavorei na terra, eu era uma pessoa incrivelmente gospel, fiz tantas coisas para você, ele vai falar, você já teve seu bônus lá na terra, mas eu não te conheço. E essa palavra não te conheço vem do original, você não faz parte da minha família espiritual. Por quê? Porque família espiritual acontece na intimidade com Deus. Queridos, eu olhei para a minha vida, 6 separações, 3 vezes eu casei com a mesma mulher. Nunca casei com outra, graças a Deus. Eu falei, Deus, eu sou um desgraçado, Deus. Olha isso. A minha família é uma família boa, mas eu e meu irmão, todo mundo na droga. Eu falei, que adianta? A gente sabe da paz do Senhor, a gente sabe aleluia, a gente se dizima. Mas olha o que a gente é, Deus, a gente não é de verdade. Foi quando o Espírito Santo me disse assim, Leandro, muita gente fala do meu reino, mas ninguém tem autoridade para falar de reino quando não governa a si mesmo, quando não governa em família, quando não governa no social, quando não governa na congregação local. Se você faz todos esses níveis de governo, você vai ser empurrado como autoridade para falar de reino. Você sabia que nos dias de hoje, bons pregadores não estão pregando muito mais? As pessoas preferem escutar alguém que nem é muito bom pregador, mas tem uma história verdadeira, fundamentada. Enquanto você está pregando, o Espírito de Deus está dentro da pessoa, convencendo ela que aquilo que está sendo falado, por mais que seja meio estranho, por mais que seja diferente do meu contexto, é uma grande verdade. Olha, e Deus falou comigo. É isso, a igreja é conectada na videira verdadeira. Você não sabe como vem, mas a seiva do Espírito Santo passa por dentro do Cristo, passa por dentro do governante, passa por dentro da liderança, vem sobre o seu governo, vai até a sua casa e daqui a pouco aquilo começa a escorrer para fora da sua casa e você vai ser conhecido como o quê? Uma família feliz e exemplar. Meu Deus, eles são uma bênção. Eu não sou muito crente, não gosto muito de crente, mas aquela família é de Deus. Aleluia. Amém? Será que tem alguém com fome disso aqui essa noite? Aleluia. Você está feliz ainda? Conforme eu vou pregando, as pessoas vão ficando menos felizes, mas no final você vai ser muito feliz. Querido, o governante está em busca do próximo passo. Um erro de um governante, sabe qual é? Ah, eu quero saber as próximas 10 coisas que Deus quer de mim. Talvez você nem cumpriu as que ele já disse. Eu vejo um monte de irmão falando, ah, estou entrando no novo ciclo. Eu falo, tá nada, você tem uma página rabiscada que você acabou de virar. Se a gente voltar essa página, só tem rabisco. Não vem falar que você entrou no novo ciclo, não. Você vazou da responsabilidade. Pode voltar. Volta onde você caiu. É o que a Bíblia diz para a igreja de Éfeso. Volta onde você caiu, conserta e depois continua a caminhar. Você pode repetir isso comigo? Um governante, ele tem que saber só o próximo passo. Irmão, a coisa mais gostosa que tem é você ter medo de dar o próximo passo. Alguém já viu a ponte invisível do Indiana Jones e a Última Cruzada? Alguém viu? O Indiana Jones chega numa hora para pegar o Santo Graal, que era o cálice que Jesus bebeu a última ceia. Aí ele lê um oráculo, e o oráculo dizia para dar um passo pela fé. Na hora que ele faz assim, e um abismo embaixo. Na hora que ele põe o pé, era uma ponte invisível. Essa é a sociedade do cristão com Deus. Você entra com o próximo passo e ele põe o chão para você. Querido, um governante, aonde tem um governante, as pessoas voltam a ter esperança e as pessoas voltam a sonhar. Se você volta a sonhar perto de alguém e ter esperança, ele é governante. Respeita esse homem. Um dia eu estive perto de um jovem, ele é o líder do movimento Dunamis em São Paulo. Eu não o conhecia, Théo Hayashi. O dia que eu cheguei perto daquele japinha, eu falei, mano, tá explicado por que ele é esse cara. Alguns momentos perto dele eu falei, ele é um governante. Eu preciso ouvir as histórias desse cara, porque ele já construiu algo que marcou a geração paulistana, uma das gerações mais difíceis de ser marcada desse país. Ele já marcou essa geração para sempre. Se você acha que o mundo está corrido em BH, em São Paulo, eles já estão fazendo hora extra em cima dessa correria. As pessoas não têm mais convívio, não tem quase que igreja de semana em São Paulo. As pessoas só trabalham, não respiram, não se falam. São Paulo é o ó do borogodó, como diz o Lamento. O negócio é difícil. Mas quando eu olhei para esse jovem, eu falei, Deus, o cara está falando na linguagem que o povo paulistano consegue entender, e os caras estão respondendo a isso. O nome disso, querido, é governo. O governante transfere progresso, aponta destino profético e não sequestra subjetividade. O que é isso? O governante tem que entender uma coisa. Hoje eu sou jovem, amanhã eu vou ser velho. E você tem que entender, você que tem mais idade, o mundo não anda para trás. Você não vai ser certo a vida toda, o mundo anda para frente. Existem coisas que estão dentro de você que precisam ser dadas para mim, você tem que me dar. Se eu sou uma nova geração, você está olhando para mim e você fala, Leandro, cuidado, filho, isso é perigoso para você. Eu preciso ser consolidado na sua experiência, mas tenho que continuar caminhando na minha força. O trabalho da geração mais velha é me empurrar, e meu trabalho é pegar os jovens de 19, 20 anos de hoje e empurrá-los. E o trabalho deles é de empurrar os de 12. Então, um governante, ele entende uma coisa. O que é progresso? A distância daqui até aqui, ó, é progresso. O mundo progrediu dali aqui. A minha família era pobre. Meu pai progrediu dali até aqui. E meu pai é o segundo barbeiro da nossa família. O meu avô, em 1914, abriu uma barbearia em Redenção da Serra. O meu pai caminhou até a cidade de Taubaté, onde a prosperidade era maior, começou a ser um barbeirinho, hoje comprou um grande salão no centro da cidade. Meu pai ensinou todos os irmãos a trabalhar, e aí depois meu pai me ensinou. Então eu caminhei, meu avô fez meu pai, meu pai caminhou até aqui. Eu caminhei, fui lá na Vitaderm, na Corporate, Tarian Color, trabalhei para todo mundo, e fui o 13º cabeleireiro de 17, o primeiro da terceira geração. Qual o nome disso? Progresso. Agora você pode ter certeza de uma coisa, o meu irmão Lucas virou cabeleireiro. O que eu demorei 12 anos para caminhar, ele caminhou em um ano. A velocidade da próxima geração é maior, porém a próxima geração tem cada vez menos experiência, garra e fundamento. Então, um governante, ele transfere a tradição. Qual é o erro da geração passada? Ah, filho, isso aí que você gosta é babaca. Aí o filho olha para o pai e pensa, nossa, pai, babaca é o senhor, com todo o respeito. Querido, o que era da sua cultura, fica para você. Mas o que é do destino profético, é nosso, é isso que você tem que me dar. Não é a sua opinião, é o governo de Deus que está dentro de você. Por isso que a única coisa que alinha a igreja evangélica, pentecostal, tradicional, sabe o que alinha? Quando você prega doutrina. Eu prego hoje em diferentes segmentos da igreja evangélica. Por quê? Porque eu respeito doutrina. Quando você respeita doutrina, você não violenta a vida de ninguém, você não mexe com a visão de ninguém, porque a visão de alguém é cultura desse alguém. Então qual é o nosso problema de transferência? Ah, o Leandro tem aquela carinha, vamos supor que você não gosta da minha carinha, vamos supor que você não gosta da minha tatuagem, você não gosta de nada que eu tenho aqui. É um menino de Deus, mas eu não acho que não tem nada a ver aquele visual. Pode ficar tranquilo, se para você eu sou diferente, tem um povo que se eu entrar no meio eu sou igual. Se eu entrar, tem uns caras tão pior do que eu entro assim, os caras falam, nossa, que menino careta. Eu até acho também, eu falo, nossa, como eu sou careta, olha que cara louco. Agora, isso é cultura. O profeta Samuel, para ser um governante, ele olhou para 7 filhos de Jessé. 7 significa o que na Bíblia, gente? Perfeição. E nesse dia Deus não queria perfeição. Nesse dia Deus falou, ah é? Então estão tentando te enganar com o meu número 7. Então hoje o 7 não é o que eu quero, hoje o que eu quero é 8. Quando você dá 7 opções para Deus, ele vai escolher a 8ª. O que Deus falou dentro de Samuel? Samuel, profeta, gente, pensa comigo, o maior profeta de Israel. Samuel, oi, não olha como o homem olha. Olha como eu olho, porque eu não olho o mundo, eu não olho o visual, eu não olho a linguagem, eu não olho a cultura, eu não olho o estilo, eu não olho a idade, eu olho o coração. Um governante entende de intenção, não entende de coisas secundárias. Não importa, querido, respeitar a subjetividade é o quê? Tem um garoto diferente na sua turma? Tem, ele é santo? É, então deixa. Deixa ele ser um santo skatista, deixa ele ser um santo de terno, deixa ele ser um santo surfista, deixa ele ser um santo na linha que Deus o chamou. Agora, o que aconteceu com a minha igreja? Todo mundo de boné, de aba reta, todo mundo de bermuda, tatuado. O que eles se tornaram? Religiosos sem terno. Aí eles começaram a olhar para as outras igrejas que não tinham as nossas roupas. Ah, aquela igreja é religiosa. Eu falei, e vocês se tornaram também? Agora vocês acham que ser livre é ter bermuda? Ser livre não é ter terno? Ser livre não é ter bermuda? Ser livre não é ter tatuagem? Ser livre não é ter brinco? Ser livre é ter Jesus habitando no seu coração e fluindo o rio de águas vivas quando você fala, aonde você está, você dando destino para profético para as pessoas, você apontando governo para as pessoas, você está num lugar, você sofre o prejuízo, o povo leva vantagem, você faz com muita dificuldade e depois eles passam a milhão. Isso é ser paternidade espiritual, isso é destino profético. Você pode ter sofrido, mas os seus filhos vão caminhar para frente da vida boa que você está tendo, não é para trás. Quantas vezes já ouvi um pai e uma mãe falar assim: olha, filho, papai não teve bicicleta boa e nem por isso papai morreu. Papai, para de gastar o seu dinheiro com outras coisas e dá uma bicicleta sensacional para o seu filho. Não é porque você não teve que você vai transferir ferida. Você não tem que transferir ferida, tem que transferir governo. Leva o seu filho uma milha além da milha que você caminhou. Leva ele para frente, leva ele para longe. Agora, qual o problema de um jovem como eu? Sabe qual é? Não ter uma geração mais velha falando na minha vida. Quando eu acho que eu sei tudo e eu não escuto os mais velhos, aí, meu amigo, eu confio na minha força, mas eu não tenho força para carregar a obra de Deus. Você só tem força com a intimidade e com os conselhos. Existe a sábia saída, na onde? Nos muitos conselhos. Precisamos ouvir alguém mais velho. Eu me lembro quando eu disse para o Danduque: Dan, desde 2011 eu só estou morrendo, cara, eu não aguento mais, eu só morro, no bom sentido, né? Eu morro na minha natureza adâmica. Ele olhou para mim, ficou 5 horas dando risada. Eu falei, cara, o que esse velhinho tem? Ele olhou assim: Sam, filho, faz 43 anos que eu comecei a morrer, e até hoje eu não paro de morrer. Falei, que delícia, né? Ouvi isso dele. Isso significa que eu entrei bem, então, né? Agora estou perdido para sempre. Isso, exatamente. Querido, de verdade, você não devia ter vindo aqui hoje, porque depois de hoje, o Senhor vai acabar com a sua vida. Essa parte da sua vida que você acha que ainda é sua, Jesus vai acabar com ela, tenho certeza absoluta. Eu só vou na onde Deus quer estragar, de verdade. Eu faço parte de um estragamento, não do avivamento. Eu faço parte do vinho novo passar e arrebentar todo o nosso odre velho. E Jesus falava: você precisa de um odre novo, porque quando você tem odre novo, você expande, expande, expande, expande, expande. Aleluia. Querido, ele transfere o progresso, aponta o destino. O que é apontar o destino? Mardoqueu chega na porta do reino, para na porta do reino e diz assim para Hadass: seu nome não é mais Hadass, senão vão saber que você é judia. Eu te batizo agora para uma nova estação, seu nome agora é Esther, você é estrela de Deus, e daqui para frente é você com o rei do reino. O meu trabalho é te trazer até aqui. Uma paternidade espiritual vai parar bem no lugar onde ele vai lançar o filho dele para ir além. Querido, o teto da minha geração tem que ser o piso da próxima geração. Se tudo der certo, é assim que Deus deseja. É cada vez mais unção, é cada vez mais revelação, é cada vez mais audácia, é cada vez mais poder de Deus. Porém, por que eu estou de pé, criando um teto? porque uma geração fez um teto para mim. Eu não posso negar que uma igreja grande, verdadeira, apaixonada, passou antes de mim. Querido, que seria de nós sem os pentecostais para nos ensinar como se mover nos dons espirituais? O que seria de nós sem os tradicionais para nos mover pelo zelo de pesquisar as escrituras sagradas? O que seria de nós sem os jocumeiros malucos de hoje em dia que estão indo nos lugares da terra que ninguém quer ir? Já tem jocumeiro pregando no Estado Islâmico, os caras são doidos, e a gente fala, não, eu quero ir para a missão um dia, lá em Miami, Deus tem uma unção comigo com os eletrônicos. Querido, me escuta. Deus quer que a gente evangelize como exército da salvação. Deus quer que a gente tenha estratégia como os surfistas de Cristo. Deus, Ele quer que você pare de olhar para o seu umbigo, para a sua família, para o seu orgulho, para a sua igreja, e comece a olhar para todas as coisas que Ele fez, para tudo que Ele fez. Existem muitas facetas de Cristo a serem reveladas para nós. Nós temos uma, temos duas, mas Deus quer revelar várias ainda. Está feliz? Para ou continua? Aleluia. Querido, o governante não sequestra a subjetividade. O que é isso? Gente, eu sou assim. Eu sou assim, do jeito que você está vendo. Minha esposa me ouve pregar, tem dia que ela fala assim, ah, Elê, eu sinto vergonha alheia quando você está pregando. Eu falo, credo, amor. Ah, Elê, você sabe que eu sou tranquilo, minha esposa é uma lady, gente. Pensa uma mulher que não me merecia, é ela. Linda, maravilhosa, fina, chique no último, chique no primeiro, no último é do mundo, no meu é primeiro, chicosa, e ela é toda assim, quando eu falo, como você achou o culto hoje? Bom. Eu falo, Lilian, como foi o culto hoje? Bom. Radacinha, Pititia, como foi o culto hoje? Oh, pai, foi muito louco. Eu falo, ai, o DNA já me diz que você é minha filha. Gente, eu não roubo a subjetividade. Minha esposa e minha filha mais velha são caretíssimos. Gente, elas acordam, eu chego lá na cama, pulo em cima delas, dou uma lambida na orelha. Ai, pai, que nojo! Eu falo, tenha nojo mesmo, tenha nojo até a lua de mel, em nome de Jesus. Gente, eu toco minhas filhas, eu agarro minhas filhas, eu abraço minhas filhas. Minhas filhas não vão ser carentes de abraço. Minhas filhas não vão ser carentes de beijo. Minhas filhas não vão ser carentes de calor humano. Eu falo, não, filha, aqui é pentecostal. Vem aqui pro fogo de Deus, aqui com o papai. É, a Líria, quando me vê, ela já vem. Ai, meu Deus, meu pai vem vindo. Querido, eu não dou boi. Eu invado a privacidade delas, que no final não é privacidade, é isolamento. Isolamento é desgoverno, quem pensa sozinho tem medo, quem pensa sozinho sente rejeição, quem não consegue estar com os diferentes é homo, sabia? Nós somos homo pastores às vezes, só andamos com os pastores do nosso jeito, somos homo cristão, só andamos com os irmãos que falam mais ou menos como a gente. Gente, você não tem noção, eu sou amigo de cara doido, tribal. O cara evangeliza com pulseirinha. O cara foi para um país que você não pode falar de Jesus. Sabe o que ele fez? Ele inventou uma pulseirinha. A bolinha vermelha fala do sangue de Cristo. A bolinha branca fala da paz que foi estabelecida. A bolinha amarela fala da Jerusalém Celestial que tem ruas de ouro. A bolinha azul fala do reino de Deus. O cara fez umas pulseiras de miçanga. Chega aí, brother, firmeza, quer comprar uma pulseirinha? O cara, oh, quero. É, minha pulseirinha é profética. E lá ninguém sabe nesse país o que é profético. Não, minha pulseirinha contém o power de Deus, tá ligado? Daí o cara, nossa, que louco, velho. Me conta um pouco dessa história. Ele começa, então vai ter reunião esse final de semana lá, se quiser colar com a gente. Mas como é que é? Ah, a gente come os hambúrguer lá, a gente faz um rock and roll, e aí a gente lê o livro sagrado, o livro secreto. Os caras, oh, que louco, vou lá com você. Daqui a pouco eu saio desse cara, vou lá naquela igreja, tem que ir com a roupa certa, tem até que fazer a barba. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Boa noite. Abra sua Bíblia na primeira epístola do apóstolo Paulo, à igreja de Corinto. Cara, eu não tô nem aí, cara. Eu amo a igreja de Jesus e o jeito que ela dançar, eu danço também. Importante é se fazer de tudo para todos na tentativa de alcançar alguns, para levá-los na doutrina, na genuinidade, na onde o fogo de Deus é genuíno. É isso que um governante precisa fazer. Agora, querido, teve uma época que eu olhava, alguém já me olhava torto, porque eu nunca fui normal. Alguém já olhava, daí eu já fazia também. Ô, gente, imagina se hoje alguém esquecesse o óculos aqui. Você esquece o óculos, senta aqui. Eu começo a pregar, você vai fazendo assim para mim. Daqui a pouco eu sou o pregador da noite e falo assim, e quem não está gostando demorou para ir embora, vai tarde. Gente, eu preciso respeitar os caras que gostam de olhar assim, os caras precisam respeitar. Isso é subjetividade. Cada um tem o seu estilo. Deus não mexe com isso. Deus chamou um gago, Deus chamou um estadista, Deus chamou um pescador, Deus chamou o rei, Deus chamou todo mundo. Por quê? Porque a diversidade de Deus fala da unidade do Espírito de Deus, que traz a unanimidade da glória de Deus. Aleluia! Aleluia! Está feliz ainda? Querido, o governante não derrama conhecimento e teoria apenas, ele pratica princípios e constrói bases. Escuta essa, eu falei para os sóstinos hoje. A Radacinha, minha filha, outro dia, estava assim na sala lá de casa. Eu olhei, e a Lilian é assim, se você fala para a Lilian, credo, Lilian, tira esse dedo do nariz. A Lilian, ai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. A Lilian já não quer mais, nunca mais fazer. A Radaça, se você fala não, parece que sai dois chifrinhos, né? Ah, agora eu vou fazer para sempre. Cara, eu sou pai. Eu olhei e falei, Radaça, oi papai, preciso te levar a um lugar secreto. Vamos, papai. Olha o que é um governo sobre a vida de uma criança muito doidinha de 4 anos. Radaça, este é o banheiro. Lugar secreto onde as princesas dão pum, fazem cocô, xixi, limpam o nariz. Onde elas fazem chapinha para ninguém saber que o cabelo dela é horrível. Aqui é onde elas fazem babyliss, maquiagem, filho. Aqui é onde o Munhá vira um príncipe. A Radaça já olhou assim, já entrou em Nárnia comigo, né? Uau, pai, que lugar massa! E outra, filha, aqui sai poderes mágicos, olha só, aperta o botão, tss, tss, sai aquele cheirinho bom de bom ar. Falei, viu? Todo o ambiente de Satanás vira uma glória quando você aperta esse botão aqui. Radaça, agora põe o dedo no centro do nariz, filha, vai lá no seu cérebro e lava o dedinho aqui. E quando você sair com o narizinho lindo que Deus te deu enxuto, você sabe quem você é quando você sai? Uma princesa de novo. Gente, quando a Radaça vai fazer assim, às vezes ela está assistindo TV, ela faz assim, ela faz, opa, pai, eu preciso ir no banheiro das princesas. Queridos, eu tenho que desenvolver um discipulado e um ensino na categoria que minha filha anda e vive. Esse é o trabalho de um governante. Agora quer escutar outra? Minha filha ainda tinha 2 aninhos. Ela pulava 3 horas da manhã no meu quarto, em cima da cama. Tem medo, tem medo, tem medo. E eu falava, gente, mas que demônio é esse que ela tem medo? O que, que é isso? Eu comecei a andar por dentro de casa, falava, o que, que é isso? Eu repreendo o nome de Jesus. Já começava guerra espiritual, chamava Neus e Tioca, nome de Jesus, vamos expulsar todo mundo dessa casa. O que está acontecendo aqui? Papai, tem medo, tem medo. Eu falava, cara, eu preciso descobrir do que ela tem medo. O que, que eu fiz? Coloquei o filme de Nárnia e comecei a explicar para ela. O Aslan é Jesus. E de repente o Aslan morre, e é mesmo porque foi C.S. Lewis que escreveu, e isso é totalmente apontado para Cristo. E de repente, quando o Aslan ressuscita, eu falei, o leão da tribo de Judá ressuscita, Radaça, e quando ele ruge, o mal tem que ir embora, a feiticeira má perde o poder, porque toda a honra e toda a glória é dado ao leão da tribo de Judá. Ela, ai que legal, papai. Eu falei, então vamos brincar que eu sou o leão da tribo de Judá? Vamos, sobe nas minhas costas. Fiquei uns 2 dias lá, quase andava, onde tem o mal? Ali, papai. Aí eu falei, Radaça, é isso. Toda vez que o mal chegar, clama pela força do leão da tribo de Judá, que ele vai rugir nesse lugar. Tá bom, papai, tá bom. Teve uma madrugada que a gente escuta. Falei, Érica, tem um gato aqui em casa. Nós descemos a escada. Nós descemos a escada, querida, a Radaça rugindo para o escuro da porta. Falei, quem que está aí? Na mesma semana ela aprende a primeira história do mal na escolinha, o lobo mal. Eu estou rugindo para o lobo malzinho, papai. Ele veio aqui em casa. Gente, eu não quero abrir os olhos da minha filha espiritual, depositar numa criança, ver intergalaticamente, espiritualmente as coisas. Tem alguns irmãos que depositam assim, quase que vira apóstolo, a criança, aos 3 anos de idade. Não. Você vai ser criança, em nome de Jesus, se você está vendo coisa, você não vai ver mais. Em nome de Jesus, se estava chegando perto de você, não vai chegar mais. Queridos, a Hadassa passou a confiar em Jesus. Cabe ao pai dessa criança ensiná-la, não é o pastor da igreja dela. Eu não sou o pastor da igreja da Hadassa, eu sou pai da Hadassa. E pai espiritual da Hadassa, uma segunda coisa que devia estar em todos os pais e todas as mães. Agora me escuta, uma garota de 22 anos de idade, que dormia 20 anos no claro de medo na nossa igreja. Ela ouviu o testemunho que a Hadassa expulsou o mal rugindo. Quero ver se vocês são profeta, adivinha que essa irmã fez quando chegou em casa. Tem alguns irmãos que não entendem que esse discipulado é para 4 anos de idade. A irmã chega com 22 anos de idade, olha bem para o quarto e disse: se aconteceu com a Hadassa, vai acontecer comigo. Rá, rá, rá, rá. Apagou a luz, foi dormir, Jesus curou essa irmã. Aleluia, aleluia. Querido, isso é governo. Aí essa irmã mais louca ainda parece com um leão desse tamanho na igreja. Que isso? É um presente profético. Eu falei, ai, que legal. O que a gente faz? Põe no púlpito? Não, é para sua filha. Sua filha é mamãe espiritual da minha cura. Eu queria plantar essa semente na Hadassa. Queridos, o governo que Deus quer estabelecer essa noite na sua vida vai tocar a vida de outras pessoas, vai mudar a vida de outras pessoas, vai restaurar a vida de outras pessoas, porque é genuíno, porque é celestial, porque é mandamento de Deus e porque é estabelecimento de governo de Deus na terra. Aleluia. Querido, quando nós queremos criticar, eu sou anti-sistema, você vai inventar outro sistema. Quando eu fundei a Poema, eu queria fazer o Che Guevara's Church, eu queria reclamar de todo mundo, eu queria xingar todo mundo, eu queria falar que todo mundo estava errado, até que um dia Jesus falou, cara, essa igreja é sua? Eu falei, não, é sua. Então, se é minha, tem que ser do meu jeito, dá licença que eu vou fazer uma mudança aqui. Falei, tá bom, você é Deus, né? Fica à vontade. Ele foi mudando em mim, foi mudando na igreja, foi mudando tudo. Querido, por quê? Eu quis criticar um sistema e estava inventando outro. Você quer fugir do sistema, da corrupção e do que não funciona? Viva reino de Deus. O reino de Deus nunca vai dar vantagem para um tomando algo de outro. O reino de Deus é tão maravilhoso que Levíticos, o Senhor ensinou, por 6 anos a terra produz, no 7 ela descansa. Levíticos é santamente ecológico. Quando alguém pecava, um casal pecava, sabe o que acontecia? Eles eram afastados da congregação. Uau, que tempo mau. Isso apontava para hoje. E o que significa isso hoje? Se você está no pecado, você está aqui no nosso meio, mas é como se você não estivesse no nosso meio. É como se você estivesse para fora da congregação. Não estou nem muito entendendo o que está rolando. Nossa, o que, que é isso? Não acaba esse culto, essa palavra não termina. Esse cara não para de falar. O problema não sou eu, filho, é você. Você já parou para pensar que esse culto aqui não é para você? Não é do jeito que você quer? Esse culto é para Deus. E se Ele gostar desse culto, Ele resolve aparecer? Todos os cultos são para o Senhor. E quando Ele aparece, significa, eu gostei. Eu vou vir mais aí, vou aparecer mais aqui. Quando você vai para o seu secreto e ele aparece lá no seu quarto, significa, eu gostei. Sabe por quê? Você acha que Deus está em todo lugar? Ele está. Ele é onipresente. Sabia que ele está no prostíbulo aqui em BH? Está lá, está no bar. Agora, dá para ver ele nesses lugares? Não. Qual a diferença? Presença de Deus é uma coisa, e presença manifesta é quando ele põe o pezão para fora e fica assim, ó, vem me procurar, estou escondidinho, vem Radassa, ó, será que você me encontra? Daí a Radassa me acha atrás da geladeira, te achei papai, como você me achou? Ah, eu vi uma pista, imagina a lancha de Deus apontando assim para você, ó, vem para cá, imagina, se aterra os cabelos dos pés de Deus, imagina Deus com o pezão assim para você, vem, vem aqui me encontrar, eu estou louco para te ver, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Deus está querendo derramar algo, querido. Um governante não trabalha com possibilidades, ele trabalha com o impossível, como sonhos, e espera que Deus venha realizar. Querido, um governante, ele não censura, ele exorta. Um governante, ele não cobra sem ensinar, ele derrama ensinamento. Um governante não leva o povo para onde o povo quer ir. Um governante leva o povo para onde o povo precisa ir. Olha que coisa linda. Moisés, lembra do Moisés Gago? Olha o tamanho da igreja do cara. 3 milhões de membros. 600 mil eram homens. O resto eram mulheres e crianças. O povo ficava, Moisés, a gente devia morrer lá no Egito, não aqui. Moisés, faz alguma coisa. Moisés. Todo mundo reclamou. Mas sabe o que ninguém fez? Nós vamos voltar para o Egito. Tchau. O povo xingava, o povo reclamava, o povo atrapalhou, mas o povo continuava indo. Quero, eu não gosto muito dessa igreja. Vai embora, irmão. Não vou. Gente, um governante bom não leva o povo para onde o povo quer ir. Um governante bom leva o povo para onde o povo precisa ir. O povo vai reclamando, porque povo é povo. Eles gritam, no domingo de Ramos, Hosana, Hosana, sexta-feira, crucifica, crucifica. O povo é bipolar, filho. A voz do povo não é a voz de Deus, não. A voz dos homens de Deus é a voz de Deus. A voz dos governantes de Deus é a voz de Deus. A voz do povo não é a voz de Deus de jeito nenhum. E queridos, eu vou dar uma corridinha para eu encerrar essa mensagem com uma prática para você. Escuta só, aos 17 anos de idade, José era o quê? Um governante. Ele era tão bom que ele dava dos filhos de Zilpa e os filhos de Bila. Ele ajudava o pai dele. O pai dele sabia ter filho. O pai dele sabia arrumar mulher. E ele sabia fazer o quê? Ajudar o pai a governar. O pai era tão sem moral que o pai não ia lá. Filhos, como é que está o negócio? José, vai lá pro pai. Vai lá. Um garoto de 17 anos segurava o BO da casa de Jacó. O pai gostava tanto dele, tão mais que dos irmãos, que fez uma túnica mais longa, ou seja, apontava para o ministério dele como mais promissor. Esse aqui é uma bênção, esse aqui é um homem de Deus. O pai não soube governar, e esse governo caía na mão de José. Você sabe que Deus chamou Jacó, salteador de calcanhar, chamou de Israel, chamou de um homem de Deus, mudou a identidade dele, mas deixa eu te dizer uma coisa, ele não assumiu isso. Do dia que Deus mudou a identidade de Jacó para Israel, que foi lá para Gênesis 25 mais ou menos, até Gênesis 50, ele nunca se tornou Israel. Sabe o que é isso? Muitos irmãos chegam para mim, pastor, eu tenho um chamado, e daí? Ah, e daí que eu estou vendo aí. Está vendo o quê? Você tem um chamado, faz então. Vai lá fazer. Um dia uma senhora falou para mim, em 99, você vai ser pastor. Eu falei, vou mesmo. Eu não pedi, mas eu vou então. Já que a senhora falou e a senhora é de Deus, então eu vou. E o que eu fiz? Fiquei jogando videogame todos os dias. Claro que não. Fiquei lendo a Bíblia. Fiquei buscando saber como que ia ser pastor. Fiquei anotando o que as pessoas falavam. Fiquei ouvindo pastores. Fiquei olhando para os pastores. Fiquei mensurando a vida de pastores. E eu falei, comecei a ver, pô, mas a Bíblia diz isso. E aquele cara faz aquilo. Aquele cara faz o que a Bíblia diz. Olha que legal. E comecei a olhar para isso e comecei a buscar. Mas de 1999, quando Deus falou que eu ia ser pastor, eu só me tornei pastor em 2009. José teve um sonho. Ele teve um sonho que o feixe de trigo dele se levantou e os outros feixes dobraram para o dele. Daqui a pouco ele teve um sonho, 11 estrelas, o sol e a luz se dobraram para ele. Nesse dia, irmão, ele conta o sonho, o pai, a mãe e os irmãos ficaram revoltados. Você está dizendo que você vai ser governante sobre nós? Querido, todo desgovernado queria ser um governante e inveja um governante verdadeiro. Um governante sabe que ele não manda. Ele aponta para onde Deus deseja. Um governante sabe que ele não tem o poder, ele sabe que o poder é de Deus e ele só transfere. Um governante só quer que todo mundo vá mais longe, mas um desgovernado sempre quer ser o governante, atrapalha o governante, não se torna governante, critica o governante, tem inveja do governante. Todos esses homens são as tribos de Israel. Deus queria dar um destino, o destino de Deus de paternidade é Abraão, Isaac e Jacó, amém? Você concorda comigo? Abraão, Isaac e Jacó. Só que o destino de governo verdadeiro não foi Abraão, Isaac e Jacó. O destino de governo verdadeiro foi Abraão, Rebeca, José e Israel. Querido, pela lógica de governo é dado ao homem, mas quando Isaac, seu nome significa sorriso, enquanto ele só ria, Deus vai fazer mesmo, né? Enquanto ele só fazia, o nome da mulher dele é Rebeca, aquela que laça o potro selvagem. Tem um monte de homem desgovernado que Deus vai te dar uma mulher que vai te laçar, meu amigo, que nem a minha. Eu hoje prego sobre governo, mas não sei se eu governei ela até aqui ou ela me empurrou até aqui, mas que nós chegamos, chegamos. A Érica requeria muito governo. Para falar com a minha esposa, você tem que ser manso, porque senão o negócio fica feio. Minha esposa é linda para todo mundo, mas para mim parece que ela vira o Gremlin. Lembra daquele bichinho bonitinho? Caía água no Gremlin. O que acontece com a minha mulher? Ela é tão lindinha a vida toda. Chega na minha vez, aparece o demônio da Tasmânia. Eu falo, meu Deus do céu, está amarrado isso, mulher. Mas toda vez que ela fez isso, estava ligado a alguma coisa que eu desgovernei. Nunca minha mulher fez isso de graça. Minha mulher não é maluca para chegar em casa, tô de mal, do nada, não existe. Aí eu falava, o que ela tem? Deus falava, você é muito bagunceiro, cara. Você é muito desgovernado. Ela está querendo um marido. Ela casou com você porque ela pensou que você era. Deus, fala baixo para ninguém ouvir. Eu vou virar. Nome de Jesus. Estou prendendo. Queridos, Deus estava ensinando José a ser um governante segundo o padrão do céu. Enquanto seu pai era apenas um chefezinho de família, José já governava os irmãos. Aí um dos irmãos falaram assim, cara, a gente não aguenta mais esse cara. Porque o governante, cara, ele quer disciplina. O governante, ele alinha as coisas. O governante, ele não faz crítica, ele faz apontamentos de transformação. E todo cara bagunçado fala, ah, cara, você está me enchendo. Ah, pai, para de falar isso. Ah, mãe, para de falar isso. Ah, benzinho, fala assim comigo. Não, o governante, ele te chacoalha na sua zona de conforto. Você não fica bem quando você está perto do governo. Você vai pensando, nossa, cara, eu preciso fazer alguma coisa, cara. Sabe, o tipo de pregação de governo sempre faz isso com a gente. Você vai embora feliz? Não, você vai embora triste. Por que que eu não sei fazer tudo que Deus falou hoje? Como que eu vou começar a estabelecer tudo que Deus está falando? Não tem como, não tem mesmo, gente. É só Jesus que pode fazer. Aí José sonha. E queridos, foi legal que eu acabei de ler a história de José em 99, sonhei, sabe o quê? Que toda a minha família congregava na minha igreja. Só que eu tirei vantagem sobre a história de José. Falei, já que ele falou, esse deu mal, vou ficar quieto, vou me dar bem, não vou falar para ninguém. Em 2009, quando eu fui inaugurar a igreja, eu chamei meu pai para orar. Meu pai era um cara que perseguiu o meu ministério. Alguém falava, seu filho está com uma igreja? É a igreja do oba-oba, do Pierce, do tudo pode. É a igreja, não vai durar quase nada. E meu pai lá, 23 anos na religião dele, lá na seita dele. Eu nunca falei nada, sempre honrei meu pai, ministrei na igreja dele. Um dia o Espírito Santo disse para ele, você vive uma religião e o seu filho me serve. Se você quer me servir, você tem que andar com o Leandro. Ele falou, Deus, me dá um sinal, porque o Leandro tem medo de mim, não me chama para fazer nada. Quando eu fui inaugurar a igreja, eu falei, queria honrar meu pai. O cara que me posicionou com Cristo, que me ensinou a ter temor, que me discipulou. Vem aqui, José Barreto. Quando meu pai veio, Poema, será que vocês me recebem como membro dessa igreja? Porque eu preciso aprender a ser servo verdadeiro de Deus. Meu pai ficou 3 anos sentado para aprender um novo de Deus, para ser resetado. Hoje meu pai é o maior discipulador da igreja. Meu pai já discipulou mais de 100 de homens. Meu pai é pastor do Ministério de Casais. E o meu pai me deu muito trabalho. o meu pai não me governou, e eu sou paternidade espiritual do meu pai. O meu pai me respeita como paternidade. O que que mudou entre nós? Nada. Ele ainda me chama de Lê, se precisar ele dá chinelada, eu deixo, porque eu sou filho, tenho 36 anos, mas sou obediente e sou filho. Então tem hora que a gente tem que virar o protocolo. Pai, não, pastor José, ele já sabe que o pastor dele que está falando, ah, vamos fazer isso no ministério, daqui a pouco ele, ô moleque, eu, oi pai, cuidado com esse jeito aí que você fala comigo, hein, eu vou contar para o seu pastor, ah, tá bom pai, perdão pai, parece que a gente é eu mesmo e Irene, sabe, já viu esse filme? Gente, venderam José na feira, sabe quem que levou José? Os ismaelitas, sabe quem é os ismaelitas? Tio, avô, que odiava o vô. O vô era Isaac, quem era o tio avô? Ismael. Quando os ismaelitas passam perto dos primos, nós estamos vendendo um menino aqui, ó, bilíngue, ó, Duolingo, ele tem todos os recursos do iPhone, menino acadêmico, já terminou a universidade, menino benço, quer levar? A gente está vendendo barato, 10 real, dá 10 real aí, leva ele. Os ismaelitas fizeram com o maior prazer, né? Para desgraçar mais um pouco daquilo que eles queriam, levaram José. Venderam José, Potifar compra José. E a Bíblia diz, o Espírito de Deus era com José. Tudo que José fazia, prosperava. O que, que José vira? De uma simples Nespresso, José se torna empregado, babá, administrador. José se torna tudo. Tão tudo que um dia a Potifera chega. Oi, José. Eu inventei esse nome, gente, não está na Bíblia. Cerezinha minha, Potifera, entendeu? Mulher de Potifar. E ela era uma fera, então eu juntei essa combinação e fiz essa etimologia da palavra. A Potifera chegou e falou assim, José, Zezinho, oi, Zé, você já faz tudo aqui mesmo? Você já é o chefe de tudo aqui? Você não quer ser meu chefe também? Dona, a senhora está falando do quê? Pensa no menino criado no leite com pera. Menininho do apartamento, criado no danoninho, pina-pipa no ventilador, já tem isso por aqui? José, ele não tinha malícia. José só tinha treinamento, conhecimento e uma promessa. Todo mundo que tem uma promessa desde pequeno, deixa eu te dizer uma coisa, você é mimado. Ai, que Jesus já falou comigo, tem uma promessa. Daí você nunca faz nada para ela se cumprir e fica um mimadinho da igreja. Todo menininho que tem uma promessa dentro da igreja, fica lá sem fazer nada na igreja, esperando cair um raio na cabeça dele e transformar. Minha vitória chegou, minha promessa chegou. Não é assim, gente. Primeiro Deus vai quebrar você, para depois ele refazer do jeito dele e te usar. José tinha uma promessa. Os irmãos falaram, tem uma promessa? Então vai para o buraco. Tem uma promessa? Vai ser vendido. Tem uma promessa? Some daqui. Quando José sai, ele larga para trás a capa fala de ministério. Eu grudava, dava uma capada nela e levava a capa embora. José sai. Aí a Potifera fala, Potifar, aquele cara é um crápulo, amor. Ele veio aqui, olha que ele... Venderam lá José, lá agora para o calabouço. Vai, José, vai. Entregaram ele para o calabouço. Agora pensa em José, da casa do pai para olhar os irmãos, dos irmãos para o buraco, do buraco sendo vendido na feira, da venda na feira, ele vai parar de empregado doméstico, agora de empregado doméstico ele vai para o pavilhão 9. Agora está lá José. E o carcereiro viu que o Espírito de Deus era com José. O que aconteceu? Governou em casa, governou na casa de Potifar, agora governa no calabouço. Irmão, você acha que a prisão do Egito era o quê? Escola de malícia. Escuta aí, um governante sempre tem que ser puro como a pomba e astuto como a serpente. Irmão, eu sou pastor de uma igreja de jovem. Se você não tiver astúcia, a juventude te enrola facinho. Queridos, eu já fui dormir em retiro, quando cheguei no retiro não tinha tranca na porta. Eu falei, o quê? Daqui a pouco entram uns irmãos aí que não são muito irmão, umas irmãs que não são muito irmã, invade esse quarto aqui de madrugada, até eu explicar que focinho de porco não é tomada. Tá todo mundo já falando que eu sou o pastor, vou sair no Notícias Popular. Sabe o que eu fiz? Costei a cama na porta, pus o bujão de gás na porta, deitei com a cabeça do lado da porta. Por quê? Porque do mundo que eu vim, as pessoas têm maldade. E você acha que na igreja Satanás não vai querer lançar essa sementinha do mal? Astúcia. Me lembro de um dia que eu era líder, uma irmã me deu um bolo de dinheiro, leva o dízimo para o pastor. Eu falei, não sou gasofilácio, eu não sou sacolinha, vai levar você. Que isso, Leandro, você não pode levar? Irmã, e se um dia o diabo pôr na sua cabeça que eu roubei esse dinheiro? Como é que eu vou provar que eu não roubei? Ah, Leandro, você é muito radical. Eu falei, eu sou aquele que foge da aparência do mal, irmã. Dá licença, levo o dízimo em você, desculpa, se quiser eu ligo para o pastor, eu busco ele de carro, trago ele aqui, mas eu não vou levar. Querido, agora tem gente que pede para tomar balão. José era assim, era inocente. Quando você dá não para o seu filho, você pensa que você é o governante, você nunca dá não. Ai, não dou não, vou dar uma roladinha. Ai, meu filho não pode sofrer um impacto. Todo filho que não ganha não, do pai e da mãe, um dia ele vai ter um patrão. E quando ele tiver um patrão, ele vai pensar que ele tem o diabo, não vai pensar que ele tem um patrão. E a culpa é de quem? Do papai e da mamãe, que rouba dos filhos o não é tempo, o agora não vai dar. Sim, filho, você vai ter. E, filho, você nunca vai ter isso. Tem dia que a Lília fala, ai pai, queria um carro. Filha, você nunca vai ter isso nesse exato momento. Porque nesse exato momento o pai está quase dando carro para a construção da igreja, então vai ser menos um carro aqui em casa. Então não é hora, agora o tempo de Deus vai chegar e você vai ter carro. E eu ainda profetizo, você vai ter tanto dinheiro, você vai ter carro e vai dar carro para mim também. Então você vai ser uma benção, filho, eu profetizo na sua vida. Queridos, Deus permitiu José fosse provado com a mulher. Mesmo sendo provado, o governante sempre escolhe o certo. Querido, você é governante, fica com o prejuízo, mas não fica com o pecado. Você é um governante, fica com a crítica das pessoas, mas não fica com a escolha errada. José agora está lá no cárcere. Daqui a pouco, o padeiro e o coveiro têm um sonho. Quando tem um sonho, José já nem lembrava que ele era profético. Tanto tempo que tudo estava dando errado. Sabe, você que tem um dom, faz tanto tempo que está tudo errado, você nem sabe mais que você tem um dom, mas você tem. É irrevogável. Está aí, no renovo que Deus quer trazer aqui essa noite, vai ativar tudo novamente dentro de você. Deus não toma um dom que Ele dá para alguém. Deus não toma. A gente abandona, mas Deus não toma. De repente, os caras, cara, tive um sonho, velho, você acredita? Está me atormentando, José, ouviu? Me conta aí. Ah, eu sonhei isso, o outro, sonhei isso. José, você vai morrer e você vai voltar lá. O quê? Eu vou morrer? Muda alguma coisa? Cara, não tem nada com isso. Você sonhou, eu interpretei o sonho e Deus vai te matar. Beleza? Falou aí, Pai do Senhor. Tem alguns irmãos na igreja que precisam ouvir isso. Tem alguns irmãos que precisam do choque de realidade. Irmão, sabe essa palavra de governo aí que você ouviu? Sei. Então, tem nada a ver com você. Irmão, você é o desgoverno em pessoa. Em nome de Jesus, me dá um abraço. Deixa eu orar para você. Para Deus te levar essa noite, cara, enquanto você está aqui ainda na presença, porque você ruma para se perder para sempre. Deixa eu dar uma orada para Deus vir buscar. Ô, louco, pastor, mas o que é isso? Não, eu tô, cara, eu te amo, estou falando para você, você é um desgovernado. Você está indo sem freio para a catástrofe. É, pastor, é. Ué, vai que cola, vai que ele fala, ah, então ora para mim, vou mudar então, partido, que medo, meu Deus. O outro lá, não sei o que deu, morreu. Agora, gente, o que aconteceu? O copeiro voltou. Gente, você não sabe, porque quando você está perdendo, você espera que venha um profeta, você espera que venha aquele nome, você espera que venha aquela pessoa incrível, você nunca imagina que a sua chave de ouro é um copeiro. Às vezes Deus está te usando na vida de alguém muito simples, e esse alguém vai te levar para o governo das coisas que Deus tem para você nessa terra. Preste bem atenção. Quem são as pessoas maravilhosas que Deus está colocando na sua vida? De repente, José tenta o jeitinho brasileiro. Gente, o único desgoverno que eu vejo na vida de José. O copeiro. O copeiro está saindo da cela. Oi. Lembra de mim quando entrar no paraíso, cara? Tipo, ou quando você estiver com o rei, fala que eu sou bênção. Leva o meu DVD para ele, toma. leva aqui, ó. Falei para ele entrar no meu Facebook e ver que eu sou profeta. Fala para ele ver aí que eu sou menino bom lá do meu pai, não sou bandido da Potifera, eu não sou ladrão. Fala para ele. Gente, repete isso comigo para gravar no seu coração. Quando o tempo de Deus não chega, nem para um homem de Deus ele chega. Querido, não tenta forçar. Eu me lembro que eu tinha uma página no Orkut, Evangelista Leandro Barreto, telefone TES, telefone Embratel, telefone Telespe celular, eu dava todas as dicas, bip, telefone fixo, ligue a cobrar que eu ligo de volta, me chama para pregar que eu ainda levo oferta, eu fazia todas essas propagandas. Ninguém nunca me chamava para pregar. Gente, o meu sonho era andar de avião. Eu falava, ai, quando que eu vou ser um missionário que anda de avião? Agora, gente, avião para mim e busão é tudo a mesma coisa. Eu já nem sei mais o que é o quê. Tem dia que eu estou numa cidade e falo, que cidade que é essa mesmo? Eu não sei onde eu estou. E quanto mais eu vou, mais eu quero estar na minha casa, mais eu quero minha família, mais eu quero minha igreja, mas agora Jesus quer me levar. Por quê? Porque eu morri para isso. Antes eu queria. A hora que eu falei, também não quero mais. Deus fala, então agora eu vou dar. Agora você não quer, vou dar. Era isso mesmo que eu queria com você. Passou uma semana, o copeiro não lembrou de José. Passou anos, ninguém lembrou de José. Eu acho que José um dia sentou e falou, Deus, que mancada, eu profetizei o sonho. Um cara morreu, o outro recebeu a vitória. E aquele sonho que eu tive, Deus, das estrelas, céu, será que eu usei LSD aquele dia? Não é possível. Cara, não é possível. Deus, gente, imagina a tristeza. Mas quando chega o tempo de Deus, o diabo pode não querer, mas chegou o tempo de Deus, os anjos do Senhor passam por cima de tudo para estabelecer o já de Deus e o agora de Deus. Faraó teve um sonho e ele falou, e agora? Quem poderá me defender? Aí o copeiro falou, eu conheço um cara, o Espírito do Senhor está nele. Nossa, falar nisso, esqueci o WhatsApp dele, cara. Ele pediu para eu te apresentar. Deus sabe todas as coisas, né? Faraó, eu vou buscar um cara. Quando chegou lá, José estava igual o Bob Marley, cabelo desse tamanho, barba desse tamanho. Ele sai dali, vai no barbeiro. Aquele menininho bonitinho, do leite com pera, aprendeu o quê? Astúcia do cárcere do Egito. Gente, você pensa que a cadeia daquela época era igual a de hoje aqui no Brasil? Cárcere significa, espiritualmente, cárcere do amor furioso de Deus. Deus tem um poder de congelar certas pessoas para amá-las, para restaurá-las, para reestabelecer algo na vida delas, e depois Deus aperta o play novamente. Quando Deus manda restaurar as portas de Jerusalém, um dia eu fiquei intrigado, por que Deus mandou restaurar a porta do cárcere? Porque cárcere para Deus é algo bom. Cárcere na Bíblia significa, sabe o quê? Realinhar as coisas. Cárcere na Bíblia fala jogar fora o ensino errado e resetar em todo o ensino verdadeiro, refutar o que não é governo e reestabelecer e reordenar governo. Assim que José aprendeu com seu pai, com as promessas de Deus, a ser um menino puro, agora ele aprendeu a ser astuto. Sabe o que chegou o tempo? De governar. Querido, em tempo de bonança, qualquer presidente é presidente da república, mas em tempo de escassez, só um José consegue governar. Só alguém que possui o espírito de revelação. Quando eles falaram, ele possui o espírito dos deuses, porque ele interpretou o sonho, Faraó olhou e falou, existe outro homem nesse reino como esse homem? Não, não existe. Então está aqui, o meu anel está aqui, você só não vai tocar em mim e na minha esposa, o resto é tudo seu, queridos. O que aconteceu? Para encurtar a história, a família de José vai para lá, passando fome. Isso fala uma família profética, com chamado profético, vivendo fora da vontade de Deus. As tribos e Israel estava pronto para morrer. Eles vão parar no Egito. De repente José dá um jeito, trazem o pai também. Aí um dia o pai descobre, meu filho José não morreu, ele está vivo. E é um dia numa manhã, escuta isso, José está fazendo a caminhada, Ele e Israel. Foi bem devagarzinho que o pai estava velhinho. De repente passou um cara com a camisa, Zafenat Paneia. Paz, paz, e aí? Daqui a pouco passou um carro, adesivinho atrás, Zafenat Paneia. E os caras, e aí, Zafenat Paneia? Ele, opa! Ei! Pai do Senhor, Zafenat Paneia, Pai do Senhor. Daí o pai, cara, o que você não gosta de Zafenat Paneia? Eu vejo adesivo nos carros, vejo camiseta. O que é esse negócio de Zafenat Paneia? Pai, é o meu nome aqui no Egito. O que significa, filho? Gerador de sonhos. Querido, nessa tarde, José volta com seu pai. O pai dele vai para casa. E o pai dele diz o que a Bíblia fala em Gênesis 49, verso 2. Reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó, que significa filhos do homem sem governo. Porque quem vai falar com vocês não é mais o papai que fez tudo errado até hoje. Ouçam o que diz o seu pai, Israel. Querido, eu não sei quanto tempo de governo você pode ter perdido, mas se ele é seu, no momento que você assume, o destino profético dos seus filhos, da sua família, começa a ser conectado instantaneamente. O plano B de Deus foi dar tudo o que era de Israel na mão de José. Quando Israel falou, peraí, eu até hoje não fiz nada. Deus falou, devolve para o seu pai. O seu plano A, José, era acionar o destino profético de seu pai de volta comigo. Querido, o plano B de Deus é acionar o A. O plano C de Deus é acionar o A. Se Deus diz que vai fazer o plano A, ele vai fazer o B, o C, o D, o E, o F, G, o B2, o B3, o B34, até você entender o A que ele quer fazer da sua vida. Sua vida, querido, eu poderia estar fazendo um monte de coisa, eu poderia estar em muitos lugares, mas pelo Espírito de Deus, eu não acho que eu só vim pregar aqui, ou não saí da minha casa só para pregar em mais uma igreja. Eu tenho certeza absoluta que eu nasci para esse dia. Eu tenho certeza absoluta que Satanás tentou sabotar minha vida com um monte de coisa errada, mas toda essa história foi convertida em graça de Deus e bênção de Deus, e Deus trouxe essa noite um ex-maluco de tudo quanto é jeito, talvez para dizer para você, que se ele fez na minha vida desgraçada, imagine o que ele não pode fazer na sua vida agraciada. Eu nasci exatamente para esse dia, para essa hora, para estar nesse lugar, e se você está aqui, você faz parte do mesmo propósito. Não sou eu que sou especial, não é só você, mas é o reino de Deus, o culto ao Senhor, a glória de Deus, e esse nome que nós escolhemos, ser firmes e ter a raiz maior do que o nosso sucesso, ter o caráter maior do que todo o nosso sucesso, é isso que o Senhor deseja para nós. Então José vai embora para casa, e o seu pai pega e começa a profetizar, venham aqui filhos de Jacó. Todo mundo, ai, vai ser aquela reunião de sempre do papai. Não é de sempre, o papai é Jacó faz tempo, o papai não assume a promessa que Deus tem, mas essa noite é o seguinte, eu vou fazer imposição de mão sobre vocês, e vou orar na cabeça de vocês, meus filhos, e vou transferir para vocês tudo que Deus quer, porque se eu não conseguir dar destino até agora, eu vou dar agora, mesmo na velhice, eu vou dar o destino profético e vou liberar as 12 tribos, o governo de Israel foi liberado na noite que um homem picareta resolveu assumir o chamado dele diante de Deus. E o interessante, querido, que uma das horas mais loucas, depois você lê essa história como tarefinha de casa, a hora que ele bota a mão em Judá, ele diz assim, ah, Judá, seus irmãos te louvarão, Judá. Judá morreu sem nunca ver os irmãos louvar ele. O que deu errado? Ele estava tão possuído pelo Espírito de Deus nesse dia, que ele viu o leão da tribo de Judá no ventre de Judá. Ele viu Jesus dentro do filho dele. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, famílias desgraçadas, quase todo mundo tem. Famílias como foi a de Israel, quase todo mundo veio de uma dessa. Não importa quantos erros sua família tem, não importa os seus próprios erros, importa que se hoje você falar, Deus, eu quero ser resetado no meu governo e na minha intimidade, porque José conseguiu cumprir os passos, porque ele manteve sua intimidade com Deus e ele manteve o governo de Deus. E o interessante é que assim que José faz o que tem que fazer com Israel, José sai de cena. Você não vê José fazendo nenhum fato grandioso mais. Sabe o que isso significa? Que eu não sou pastor aqui nessa igreja. Eu moro a 700 quilômetros daqui. Eu sou só um Josézinho, só um Zé Ninguém. E sabe o que eu vim falar para vocês? O projeto adorador, o projeto que Deus deu para vocês de adoradores, o pastor Sóstenes, a sua esposa, são homens que precisam ser ouvidos e honrados, porque a nossa nação já aprendeu a beber dessa casa. Um único dia que eu recebi palavra do pastor de vocês foi suficiente para transformar a minha conduta ministerial. E como a via do discipulado é uma via de duas mãos, Deus me deu a graça de poder estar aqui testemunhando algo para você e profetizar essa noite. O que Deus deu nessa casa não é mais uma igreja evangélica. É uma casa de paternidade espiritual, é uma casa de governo, é uma casa que está acionando destino profético. O que vai escorrer dessa casa, vai escorrer pelo Brasil todo, vai escorrer pela nação toda. Já tem acontecido, mas vai acontecer muito mais, porque vai ser através da vida, não mais de um Israel, de uma paternidade, mas na vida dos filhos que estão nascendo. Filhos que não são só filhos dessa casa, mas serão paternidade também nessa casa. Vocês não vão trazer mais coisas, olha só, se eles faz isso para mim, olha, faça isso para mim. Você vai falar, eu vou assumir a transferência que minha paternidade tem me dado, e vou estabelecer o governo de Deus na minha vida primeiro, depois junto da minha esposa, depois junto da minha família, e quem sabe eu posso me posicionar e chegar, pastor, conta com a nossa família, porque a glória de Deus está em casa. Somos uma família alinhada, uma família temente, uma família reta, e agora o Senhor pode nos usar, porque quem governa bem a própria casa pode governar também na casa do Senhor. Este é o tempo que Jesus está te chamando, querido. Se coloca de pé em nome de Jesus, se coloca de pé. Eu quero te convidar a viver o seu Gênesis 49:2 essa noite. Eu quero que você viva isso. Existe um Gênesis 49:2 para cada pessoa que está aqui. Escuta meu último testemunho para você assumir o seu. Eu ganhei 400 almas em 4 anos. Eu ganhei. Cada uma dessas almas eu levei para uma igreja que eu pensava que elas tinham característica daquela igreja. Os do Reteté eu levei para a Assembleia. Os mais descolados eu levei para o Bola. A galera mais tranquilinha eu levei para a Igreja Batista. Eu era ganhador de alma nas ruas e levava para as igrejas, ficava acompanhando a pessoa até ela firmar. Depois de 4 anos que eu ganhei todas essas pessoas, quase todas elas estavam desviadas. Eu falei, Jesus, não fizeram um grande trabalho com elas. Jesus falou, eu dei elas para você. Eu não dei elas para a igreja que você levou. Leandro, eu dei elas para você cuidar. Leandro, você entende que eu quero que você seja um pastor? Eu falava, Jesus, eu quero ser cabeleireiro só. Eu quero ser itinerante. Sabe por que eu queria ser itinerante? Porque ficar com Jesus é menos responsabilidade do que casar com Ele. Casar com a palavra de Deus, com a verdade de Deus, te dá autoridade para ter filhos espirituais. Agora só dá uma ficadinha de domingo. Como diria o Judson, bem que eu tentei ser um crente bonitinho de domingo à noite, mas não deu. Eu tentei, irmão. Mas quando eu vi aquelas pessoas todas que eu ganhei, voltando para a vida no mundo, eu dobrei o meu joelho em casa e eu disse, Deus, eu sou um fracassado, porque você quer que eu seja um pastor e eu não quero. Deus, eu critiquei pastores a vida inteira, mas nunca ajudei eles a fazer nada. Mas já que o Senhor quer que eu seja um pastor, então eu vou ser. Eu vou. Eu ganhei um campeonato de cabeleireiros em 2005. Fui o primeiro entre 95 cabeleireiros do Brasil. Campeonato de colorimetria. Quando eu ganhei o campeonato, Jesus me curou de todas as dores na alma que eu tinha de ter sido um ex-drogado e um cara que não tem estudo. Quando eu ganhei aquele campeonato, eu fui literalmente diante do trono. Fui lá no banheiro, dobrei o joelho e eu fiz a seguinte oração. Quando eu cheguei na igreja eu era drogado, Deus. Agora eu ganhei o campeonato. Agora eu sou um cabeleireiro que posso ganhar quanto eu quiser. Te agradeço por ter promovido essa cura no meu coração. Mas eu não quero ser esse cabeleireiro. Eu estou dobrando o joelho aqui, querendo te dizer, eu quero ser pastor. Eu quero entregar minha profissão, quero entregar minha carreira. Obrigado, o Senhor me trouxe no topo. Agora esse topo significa uma coisa, é só um degrau do topo que eu quero chegar. E o topo que eu quero alcançar, Deus, é ouvir a voz do seu coração. Eu só preciso disso. Gente, eu perdi muito com a minha escolha. Mas eu ganhei coisas que homens não ganharam. Eu tenho dado destino profético para uma geração. A gente precisa, nós que somos pastores que falam aos jovens, a gente precisa morrer muito para não virar mais uma palhaçada dentro da igreja. Quanto Deus nos mata, quanto a gente morre para que a gente possa dar um destino genuíno para essa juventude. Desde então eu tenho descido para a morte adâmica, mas eu tenho recebido vida de Deus. Eu não sei o que o Espírito Santo te pede, e há tanto tempo Ele pede, mas é noite de você assumir. Se você é profeta, assume o profético. Se você é pastor, assume. Se você tem um chamado ministerial, assume. Se Deus plantou no seu coração as missões, assume. Se Deus quer que você chegue nos seus pastores e fale: pastor, por muito tempo eu tenho estado aqui de corpo presente, mas agora eu estou junto, para ser moído junto. Se posiciona. Eu não sei o que o Espírito Santo te diz, mas eu quero pedir para Ele falar mais com você agora. Eu quero que você saia daqui nessa noite consertando todo o governo que é seu. Talvez você pode ser daqueles irmãos que criticaram tudo e todos para nunca ninguém ver sua falha. Essa é a sua noite de parar de apontar para o redor e deixar a luz de Deus iluminar as trevas que existiam dentro de você. Eu só tenho me tornado um pastor no Brasil porque eu parei de falar mal de pastores e das igrejas e comecei a trabalhar na reconstrução dos templos e dos muros das igrejas. Eu passei a amar qualquer igreja, qualquer irmão, porque eu sou um qualquer, mas aquele que me possui não é um qualquer. Eu quero liberar sobre a sua vida essa unção de governo nessa noite. Eu não sei, talvez o seu filho tá lá fazendo algo para Deus que você não consegue fazer, tipo Gideão. Gideão quebrou o altar do próprio pai. Gideão foi paternidade sobre o pai. Ruth foi uma nora. Ruth teve Noemi sobre sua vida. Noemi foi uma sogra do governo. Tem gente que não tem pai nem mãe, você tem uma sogra e ainda está fazendo piada de sogra. A tua sogra pode te ajudar, o teu sogro, o teu pastor, o teu pai, a tua mãe. Deus inverteu a ordem da minha casa, eu sou paternidade dos meus pais, não deveria ser assim, mas é. Então vamos lá, vamos fazer da melhor maneira possível, mas eu também sou um bom filho para eles. Querido, deixa Deus estabelecer a ordem de governo que Ele deseja. Se Deus te deu uma família, olha, mulher que dá problema é reflexo de um homem sem governo, sabe? Homem que dá problema, mulher, é reflexo de uma mulher insubmissa. Chegou a hora de você estabelecer governo, sabe? Talvez você está perdendo sua filha, seu filho, está perdendo para a internet, o seu filho está no pecado na internet, mas você nunca entrou no quarto para ver o que ele faz, você nunca foi no quarto orar com seu filho, abraçar seu filho, profetizar na vida do seu filho, em nome de Jesus. Se um dia você descobrir que seu filho está pecando, saiba de uma coisa: a carta para a igreja de Éfeso chegou para o líder, chegou para o anjo. Querido, é noite de assumir nosso governo. Qual é o seu governo diante de Deus que Jesus quer? Jesus quer que você sirva, querido. Jesus quer que você honre esse óleo que está escorrendo da barba da liderança de vocês. Esse óleo está escorrendo para toda essa igreja. É uma noite que nós nos prostramos diante de Ti, Senhor, e falamos a Ti. Nós queremos o governo, mas não sabemos o que fazer. Senhor, quantas coisas ainda tem que ser estabelecidas dentro de mim, quantas coisas ainda tem que ser estabelecidas dentro de nós, quantas coisas ainda nós não sabemos como fazer. Jesus, como nós sabemos coisas aqui dentro e não conseguimos transferir, nos ajuda. Do Shakandaracia, Narasubicalaias, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Obrigado, Senhor Jesus, por essa geração de Josés. Essa geração de Josés que tem falado sobre a nação, como é o pastor dessa casa. Senhor, uma geração que chama o Brasil, Senhor Jesus, para viver alinhado à sã doutrina. Espírito Santo, nos ajuda nessa noite. Dê autoridade de volta para cada mãe, para cada pai, para cada esposa, para atrair de novo seu marido e não lançá-lo fora. Para cada marido, para atrair de novo sua esposa e não lançá-la fora. Para cada pai e mãe, para atrair de novo seus filhos e não lançá-los fora. Para cada filho de novo, para atrair os seus pais e não lançá-los fora. Dê autoridade de novo, novamente, de governo. Reseta, Pai, da nossa liderança, de todas as lideranças dessa cidade, de todas as lideranças dessa igreja, da liderança evangélica. Senhor, é um tempo profético. Nós não profetizamos só sobre o projeto Adoradores, nós profetizamos sobre toda a BH, sobre toda a grande BH, sobre toda Minas Gerais. Senhor, o Brasil conhece Minas Gerais pelo tempo do avivamento que foi exportado desse estado. E Deus, eu quero que a segunda glória venha a ser maior do que a primeira. Eu quero que o novo vinho, o novo fogo, o novo rio de Deus venha a ser maior do que os primeiros, Pai. Deus, eu te agradeço, Senhor Jesus, por ter sido o cara mais desgovernado do mundo e está aprendendo um pouquinho de governo hoje através das Escrituras Sagradas, através da Tua Palavra, através do Espírito Santo. Deus, obrigado pelos homens de governo que passam na minha vida, Senhor Jesus, e eu decido responder a eles. Queridos, começa a interceder e agradecer a Deus pelos homens de governo que passaram por você, que te deram um não, que te deram limite, que te deram provisão, que te lançaram como flecha. Comece a agradecer a Deus pelos pastores, pelos homens e mulheres que te discipularam, que oraram por você um dia, que te visitaram um dia. Querido, em nome de Jesus, vamos começar a renunciar essa noite o jeitinho brasileiro, coisinhas que a gente faz de qualquer maneira. Rejeita todas elas hoje, em nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo está aqui liberando. Quando Ele nos desperta, como nessa noite, Ele libera a unção nova, a unção de governo, a unção para estabelecer algo. Deus, eu profetizo sobre a nova geração, sobre os jovens e adolescentes, Senhor Jesus, que vão continuar carregando esse manto de unção que está sobre essa casa, Pai. Eu profetizo, Senhor Jesus, sobre as mulheres que os seus maridos não estão aqui, que elas carreguem o manto dessa unção para dentro do seu lar, que o seu marido possa perceber que o maior presente que ele tem na vida é ter você como esposa dele, é ter você como esposa dele. Você que é filho e os seus pais não estão aqui, recebe essa unção de governo, a ponto de um dia o seu pai, sua mãe e toda a sua família entender que o manto de Deus está com você. Eu profetizo, você que está aqui hoje sozinho, eu fui o primeiro de muitos amigos, hoje todos os meus amigos estão lá convertidos. Por quê? Porque Deus me chamou, eu tive que dizer sim. Era uma época sozinha, mas hoje Jesus está comigo, Ele está aqui com você. Se você não tem sabedoria para governar, diz para Deus: meu Deus, me dá sabedoria. A palavra diz que Ele vai dar certamente. É um tempo de governo e reino, querido, é um tempo de governo e reino, é um tempo de governo e reino. Diz para Deus: Deus, faz aqui na terra em mim como no céu. Diz isso para Deus: faz aqui na terra como no céu. Faz em mim aqui na terra como no céu, Senhor. Senhor, me ensina a ser um profissional aqui na terra como no céu. Me ensina a ser estudante aqui na terra como no céu. Me ensina a ser pregador aqui na terra como no céu. Pastor aqui na terra como no céu. Cabeleireiro aqui na terra como no céu. Me ensina a ser, Senhor, mecânico aqui na terra como no céu. Me ensina, Senhor Jesus, ir para a universidade aqui na terra como no céu. Me ensina a caminhar, ser um ser humano, Senhor Jesus, aqui na terra, como se eu já fosse da Jerusalém Celestial. Me ensina esses princípios. Querido, o Senhor está dando o espírito de revelação para você. Ele está plantando no seu coração a unção de enxergar as letras que pegam fogo. Você vai começar a ver a Bíblia, e você vai ver uma Bíblia animada, você vai ver uma Bíblia se mexendo, você vai ver um versículo que vai mudar a história da sua família. Existe algo precioso aqui hoje. Se rende a Ele, querido, diz para Ele: eu quero ser, Senhor, eu quero ser a extensão da sua cabeça, eu quero ser seu corpo. Diga para Jesus: eu quero que o Senhor seja a minha cabeça, Jesus, me dirigindo. Se você é homem, diz, me dirigindo como homem. Se você é mulher, me diz, dirigindo como mulher. Diz, se você é filho, me dirigindo como filho. Profetiza sobre si mesmo. Isso é uma proclamação a respeito de si mesmo. Você está profetizando a respeito de si mesmo. Você está gerando convicção no seu espírito a respeito de si mesmo. José serviu para reestartar o pai, para resetar o pai. Talvez, querido, eu só estou aqui nessa noite, só apertando o seu botãozinho de reset pelo poder do Espírito Santo. Você sabe muito mais, Deus te deu muito mais, você vai muito mais longe. Então pega essa palavra de governo no seu espírito. Nós precisamos de Ti, Jesus, para cumprir tudo isso. Precisamos de Ti, Espírito Santo, para fazer a Tua vontade. Nossos filhos clamam, nossas esposas clamam, nossos amigos clamam, todo mundo ao nosso redor clama por governo. Nós criticamos o que está acontecendo no Congresso porque nós clamamos por governo. Nós falamos do trânsito porque clamamos do governo. Nós somos tristes com a corrupção dentro da polícia porque clamamos por governo. Nós somos tristes pela corrupção dentro da igreja porque clamamos por governantes do céu, Senhor. Querido, se você é aquele que todos os problemas vêm para você, toda fofoca chega em você, você é um governante. Jesus faz tudo chegar em você porque você consegue resolver. Tem alguns governantes aqui me ouvindo hoje, você sabe que você é um governante sensacional. Você sabe que tem coisa que não ruiu e não caiu ainda porque você existe. E Jesus manda te dizer que está trazendo um renovo muito grande sobre o seu governo nessa noite. O Senhor disse para algumas pessoas aqui: meu filho, minha filha, tudo que existe só existe porque você está lá, porque eu coloquei você lá. Você sofre naquele lugar, mas só está existindo porque você está lá, porque se eu te tirasse de lá não existia mais nada. O único governo que existe lá é você, e eu tenho te usado como pacificador, como governante, eu tenho te usado como mentor, como instrutor, eu tenho te usado como estrategista. Enquanto nós adoramos essa canção, querido, você recebe de Jesus. Recebe o óleo fresco, o vinho novo. Recebe sobre você.